Diversos conteúdos como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eiplus.com.br/itaucad e marque esse golaço. Black Friday de verdade é no Buscapé. Quer saber por quê? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo e compare ofertas em milhares de lojas. Lá você ainda conta com histórico de preços para ter certeza que a oferta é real. E o Buscapé ainda te protege em até R$5.000. Caso seu pedido não seja enviado, o Buscapé devolve o seu dinheiro. É só navegar logado. Acesse agora buscapé.com.br e aproveite descontos de até 70%. Black Friday com segurança é no Buscapé. E este ano é ao vivo, é nesta sexta, dia 25. Energia. É, amigão, sabe há quanto tempo o KFC é o frango mais gostoso do mundo? Há mais de 60 anos. Porque foi nessa época que o Coronel Sanders, o fundador da marca, criou a sua receita secreta, que permanece guardada até hoje. Hoje, em um cofre lá nos Estados Unidos. Você nunca descobrirá os ingredientes, mas pode conhecer o sabor. É só correr no KFC, pedir um balde de receita secreta e sentir o gosto desse segredo. Quer saber mais sobre o frango mais gostoso do mundo? Visite kfcbrasil.com.br. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Major Lazer e Justin Bieber. Black Friday de verdade é no Buscapé. Quer saber por quê? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo e compare ofertas em milhares de lojas. Lá você ainda conta com histórico de preços para ter certeza que a oferta é real. E o Buscapé ainda te protege em até R$5.000. Caso seu pedido não seja enviado, o Buscapé devolve o seu dinheiro. É só navegar logado. Acesse agora buscapé.com.br e aproveite descontos de até 70%. Black Friday com segurança é no Buscapé. E este ano é ao vivo, é nesta sexta, dia 25. Dá um busca pé. É o seguinte, ó, pra começar o treino hoje, 20 voltas no campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com o Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eaplus.com.br/itaucad e marque esse golaço. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pré foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa bambis. Pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ô, tá começando Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. Crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar Estádio 97 e já antecipando. Estamos com o pedágio Estádio 97 acontecendo agora. É o pedágio Estádio 97 Consórcio Honda, que está acontecendo nesse momento. Atenção, pessoal da Zona Sul, lá o bairro do Socorro. Pessoal do Consórcio Honda, do Estádio 97, está agora na Yuri Motos. na Yuri Motos, na Avenida Atlântica 129, no bairro do Socorro. Quem tá lá? O Mota. Socorro! Atenção, o Motinha tá lá, Avenida Atlântica 129, na Yuri Motos, com pedágio Estádio 97. Você vai passar por lá, você vai poder concorrer a bonés, chaveiros e vale ingressos para o Banco Honda Hall. Lógico, esses ingressos que você vai ganhar lá são para os demais dias do Banco Honda Hall, não para o dia 5 de dezembro, que o negócio tá bombado já. Que é o dia que nós estaremos fazendo o Estádio 97 ao vivo no Banco Honda Hall. Para assistir show normal lá. Shows normais, você como pode, por exemplo, do Rudy Landossi. Sexta-feira eu faço meu show lá, 9h30 da noite. Legal. De repente você ganha e vai lá já. Olha, quem sabe. Então, olha, passa lá, Avenida Atlântica 129. Daqui a pouco a gente vai entrar com a turma ao vivo de lá, inclusive aquela figura pesada do Mota. Sim. Boa. Tá bom? E aí, seu Bento? Opa, tô aqui. Tá aí? Tamo na área aqui. É. Ah, é, nós. Vamos Bento! Começar com o líder, virtual campeão. Ah, com nós. Nós é nós. Enia. Sim, lógico. O Enia está chegando, hein, Dodô? Virtual porque não é ainda, ó. Já era. Quem tá chegando? Enia. Enia? Enia, é verdade, Enia. Enia campeão. Enia campeão. Enio. Enia. O Enio Enia. É o zelador do meu prédio. Enia campeão. Enia campeão. É nona. Nona campeão. O que você tá olhando aí? Ah, não, mas é. Tem que... Juro que eu entendi outra coisa. Enia campeão. Nove vezes é Enia. Eu entendi a cantora. Ele falou, a Enia vem aí. Mas o. Eu achei que era. O Tadeu Schmidt nos bonequinhos lá nos cavalinhos, ele colocou a música da Enia. Então, que eu falei, só falta isso. Show da Enia aqui. Não. Aí tem que levar o travesseiro e o edredom. É isso aí. Dependendo do tempo, nem o edredom, né? Se tiver muito quente. Ah, mas não dá. Não dá? Você põe a Enia, você pode estar num calor de 60 graus. Na hora que ela começa a cantar, névoa. Set away, set away, set away. O Domênico. Fala aí, osso. Ah, o Domênico é o seguinte, tá chegando mais um reforço. Ai, meu reforço, Deus do hein? Céu. Quem? Não, mas foi o Guerra. Guerra? É, não. Falta isso no futebol, Guerra. Falta isso no futebol, você é tá maluco. É pra pacificar o futebol, tá ok? Não, senhor. Ele mas... deve disputar o Mundial. Não lembro. Quem que é o Guerra? Ele deve disputar o Mundial pelo Atlético Nacional. Pelo Atlético Nacional. Ah, meio campista lá, bom jogador. Bom jogador. Ele tava na Síria. Ele é o quê? É um meia? Meia armador. Foi boa essa do Benji, hein? Passou despercebido. Meia armador, muito habilidoso. É. Muito habilidoso. Eu não sei. Já tem uma certa idade. Tem, acho que tem 28 ou 29. Ah, 28 não é 31. Idade. Não, eu acho que tem mais até. Tá falando aqui. Qual é o nome do jogador? 31. Tô falando ponto 31. Eletrônico aqui, 31. 31. Esse jogador, ponto ele atuou... eletrônico, é? Ele enfrentou o São Paulo, mas ele não tava bem fisicamente, ele só jogou no final das partidas. É habilidoso. Eu não sei se fisicamente é um jogador inteiro. Eu contrato pra fazer história e terminar aqui, entendeu? E tem informação que o Guerra tem uma bomba de fora da área, tá ok? Quem pode estaria acabar. Nessa disputa pelo Guerra, 31 anos, falado um tempo atrás, era o Santos, é o Futebol Santos. Clube. Foi. Não é? Mas sabe que... Alejandro Abraham ele, Guerra ele, Morales. Ele jogou no Arsenal e no Granada. E a... Não. É o Guerra, é verdade. Não, o Guerra, não. É o Guerra. Ó, o Domênio, mais uma informação. Enquanto o time se prepara, o Cuca deu uma entrevista pro aquele jornal italiano lá, o Gazzetta dello Sport. Certo. Onde tem o desejo de fazer um estágio ano que vem lá. Certo. É, inclusive o técnico do Napoli é o preferido dele, já acompanha o cara faz tempo, que é o Maurizio Sarri. Ele acompanha esse cara há um tempo já, ele queria fazer um estágio com ele lá. Eu não sei, né? Vista que ele deu. Esse jornal italiano falou que tava para ser campeão, falou do Palmeiras, tal, falou muitas coisas, mas reiterou o convite, o desejo de ir para lá em 2017. Então fica nessa expectativa, né? Se o Cuca estará ano que vem no Palmeiras ou não. Ou não. E a informação que eu tinha é que chegou até uma proposta para ele renovar e por uma boa grana, hein? Ele já ganha uma boa grana. Ganha, né? Ganha. Ah, também não é já tudo isso, ganha. Vai. É, ele ganha 600 conto e foi para 800. Ah, isso é bom. Ofereceram. Isso é bom. Porra! É bom, é bom. Velho, se eu ganhar 3 meses de salário do cara, eu não preciso mais trabalhar, você tá louco. O Barros deve olhar pra ele e falar, ó. E sim, hein, ô Benjamin, já pensou? 800? Um ano. 8 milhões em 10 meses. Isso eu? Ferrou? Acabou? 3 anos. Acabou, amigo! 3 anos de contrato, porra, eu não trabalho mais. Ferrou. Não, mas os Domênico só quer 8, você quer 24. Não, 8 não. Eu preciso de 10 meses. Ele só meses quer 8, você quer 24. 10 meses tá ótimo. Mas não dá pra parar de trabalhar. Pagani. Hã? Aí não dá pra parar de trabalhar. Com 8 milhões de reais, ô Ben? 8 parar? Milhões? 8 milhões? Parar de trabalhar? Depende do padrão que você quer levar. Parar de trabalhar? Dá. Sabe quanto que dá por mês de aplicação? Dá uns 80 mil por mês, tá maluco? Você continua fazendo o que você faz. 3 anos, para. Tá maluco, você continua fazendo o teu porra. Tá bem ele, hein? Tá bem ele, não. 3 anos de contrato. Com 5 milhões, onde você para de trabalhar? Como não, Benjamin? Tá louco, é muito dinheiro. Não tô falando que é pouco. Se você investir, por exemplo, os 8 milhões, você pega 4 milhões e compra em propriedade pra você alugar. Pronto, aluga, viver de aluguel o resto da vida. Cara, e mais 4 no banco, é 40 mil por mês. Você tá maluco, como não? Você tem 2 filhas, tem o futuro pela e 40 mil por mês não dá pra viver. Mas filho é outra história. Depende do filho que você tem que viver pelas suas próprias pernas. Não, eu tô falando o seguinte, eu não tô falando que não é dinheiro. Eu não estou louco, eu não tô falando que não é dinheiro. Mas dinheiro pra parar de trabalhar não é. 3 anos, sim. Gente, isso é muito, tudo muito 3 relativo. 3 anos, sim. Isso depende do padrão de vida. 25 milha no bolso? Pô, tem cara, aí... Tem cara que quer uma cobertura no valor de 20 milhões. É. Depende, se você escolhe um lugar pra viver, que o condomínio é 10, 5 pau, e o outro condomínio é 1.000... Agora também, você vai ter uma grana pra deixar só no banco, vendo juros? Tem que poder usufruir um pouco também. Você não tem que fazer loucura. Mas tem que usufruir, pô. Depende como a pessoa quer usufruir. Então, tem cara que usufrui, tem cara que tem tesão em puxar extrato bancário. Cara, o tesão do cara é aquilo. Putz, olha. Tem gente que usufrui assim. Então, isso que eu falei. Tem gente que tem tesão de puxar extrato bancário. Agora, 25 pau na conta, aí a história muda de figura. Mas você tá louco, 25 milhões? Eu não tô louco, não. 25 milhões é dinheiro que não acaba nunca mais, mano. 8 também é. Acaba. Mas, gente, isso depende do custo de vida de cada um. É, lógico. Você pega lá, por exemplo, o jogador, muitas vezes o cara ganha bem. O cara sustenta 50 caras que estão no lombo dele e o cara quer dar a vida confortável, gente, pra todo é mundo. É óbvio que é tudo relativo. Dá, né? Agora, se você pega um cara que ele tem os pés no chão, por exemplo, eu. Não preciso de muito pra ser feliz, porque o que eu ganho, eu faço um pé de meia. Então, mas jogador muitas vezes quer fazer. Imagina, então, mano. Jogador que vive nessa condição aí, querendo fazer preza pra camarada, ninguém paga comando embalada, deixa que eu acerto tudo. Aí o cara anda, comprei o Rolex hoje, meus parceiros, Rolex pra cada um aí. Mas eu não tô falando de jogador de futebol, tô falando no meu caso. 25 pau aí é uma história. 8 milhões já é dinheiro. É dinheiro, não tenha dúvida. Continuar vivendo muito bem. Ó, desculpa, 25 pau, primeira coisa que eu faço. 8 milhões bem aplicadinho, Benjamin, dá 80 mango por mês. Falando, você não vive com 80 pila por mês? Eu vivo. Eu vou ganhar 8 pau. Eu vivo hoje com puta muito ganhar, menos. Eu vou ganhar 8 pau. Eu vivo hoje com 2,5. Eu vou ganhar 8 pau e vou enfiar 8 milhões numa conta bancária pra ficar rendendo juros. Lógico. Eu quero viver um pouco também, bacana. Então, caixão na conta você não vive, parcela. Não, mas com 80 mil por mês dá pra você viajar? Caixão não tem gaveta. Paga em 10, velho. Não esqueçam que esse rendimento, na verdade, boa parcela dele, a maior parcela dele, é apenas pra corrigir a inflação. Exatamente. Apenas pra corrigir a inflação. Não, isso pros pobres, velho. Você chega com 8 milha na tua conta lá pro teu gerente e fala, quero uma aplicação de 1,5 ao mês, aí o cara tira até a calça pra arrumar. 1,5 dá isso? O quê? Poxa. O quê? É? Ah, 1,5 eu não sei, mas... O quê? 1,5? Não dá. Ô, mano, é que eu não tenho esse trunfo pra chegar blefando na minha gerente e falar, quero uma aplicação de 1,5 por mês. Palmeiras, é só isso. É, mas o... Então, o outro que tá... Acabou. O contrato... Desses private da vida. Contrato terminando aí, ô, seu Bento. É o Alexandre Matos. Aguardando aí o novo presidente pra poder também isso, hein? Renovar o Alexandre Matos, tá bom? Tem que continuar. E a torcida vai lá no CT lá pra poder fazer uma campanha Fica Cuca. Então, paga. Mas depende do Alexandre Moita ficar o Cuca. Será que um depende do outro, hein? Sim, sim. Um depende do outro? Beijão, você quase chegou no microfone. O Alexandre Matos fica. Certeza, o Cuca também não sei. O Matos fica. Eu tive informação que os caras ofereceram pra ele uma bela grana aí. Sim, mas é mais fácil o Lucha ficar com o Alexandre Moita. Lucha. O Cuca. Entendeu? Mas, Dodô. Mas. Porém, todavia, contudo, entretanto, porém. Se o Cuca for embora. Aí eu não tenho a menor ideia. Porque... Quem você gostaria? Não dá pra saber, Benjamin, porque o Cuca hoje é o melhor treinador em atividade do Brasil, mesmo porque o Tite, que seria melhor, ou pelo menos num patamar aí, possivelmente um pouco só acima do Cuca, ele tá treinando a seleção, né, mano? Então, não dá pra colocar. Então, você hoje, o Luxemburgo Cuca, de volta? Nem ferrando. Pô. O Mano Menezes. Nem ferrando. Não, o Abelão. Hoje não dá pra você tirar. O Abelão pode ser que seria uma boa opção. Mas hoje, eu acho que não tem nenhum treinador que vai suprir o que o Cuca fez, cara. É difícil esse negócio de chamar do treinador. O cara tá saindo do time que tá prestes a ser campeão brasileiro. Aí você fala, pô, quem que vem no lugar do cara, velho? É difícil. É ruim quando o cara ganha e depois já fica aquele clima de tá indo embora, né? Dá uma... Você queria o Caio Júnior? Você tá louco? Já passou por lá uma porcaria? Não, passou numa outra época, hein? Nossa, tá de brincadeira, meu amigo. Aliás, ele passou numa época que nada dava certo e não deu certo nem o Filipão, nem o Luxemburgo, nem o Muricy. Nada deu certo. Nada. Os três melhores passaram. Caio Júnior esse ano aí, vou te falar. Ah, não, mas foi não bem. Não dá. E pode chegar na final da Sul-Americana. O Corinthians, quando trouxe o Tite de volta, pra lembrar, Dodô, o Tite também já tinha passado pelo Corinthians. O Tite era um treinador normal, comum. Tá, mas vamos, então vou te fazer a pergunta. Passou o tempo, quem você acha que seria o treinador? É difícil, hein? O Palmeiras? É. Cara, depende de analisar. Eu vou te falar, o Caio Júnior hoje, eu acho um bom nome, mas... Você não pode... Será? Você acha Caio Júnior? Porque... Pra pegar o Palmeiras numa Libertadores, velho? Ó, o Tite... Eu acho que o Palmeiras precisa de um treinador de muito peso, hein, velho? Você lembra quando o Corinthians trouxe o Tite de volta? Ah, mas o Caio Júnior nunca chegou a ser o que o Tite tinha sido antes. Não, o Tite já tinha sido Copa do Brasil, já tinha sido campeão na Copa do Brasil. Gente, o Tite tinha ganho uma Copa do Brasil em 2001. Tudo bem, mas tinha ganho. O Caio Júnior não ganhou nada. Não ganhou nem gaúcho, nada. Ah, gaúcho. O Caio Júnior não ganhou nada, cara. Pra apostar no Caio Júnior, então vamos apostar num cara novo aí. Então o Atlético Mineiro não tinha que ter levado o Cuca. Então vamos lá. Então o Atlético não tinha que ter levado o Cuca na época? Quando o Atlético levou o Cuca, é pé frio, não ganha nada. Não, mas o Cuca já tinha vencido alguns torneios. Mas não era treinador. Tinha ganho. Mas tinha ganho pelo Botafogo. Mas ganhou. Fazia um tempão. Mas ganhou. Mas ganhou. O Caio Júnior não ganhou nada. Mas não era o top. Mas não era. E todo mundo tirava sarro. Ele pode até ganhar. Ele virou top após Galo. O Tite virou top após Corinthians. O Tite virou top após Corinthians. O Cuca não era top, mas já tinha a fama de um bom montador de time. Isso tudo tão relativo, né, gente? Você pode pegar o Abelão. O Abelão perdeu duas finais de Copa do Brasil seguidas. O Abelão era considerado pé frio. Com o Flamengo e Fluminense. Libertadores. Depois ganhou, ué. É. Uma hora vai. É. Eu acredito que não tem jeito. Vai ter uma hora que os times vão ter que sair desse ciclo, desses treinadores, desse ciclo que todo mundo fala de Mano Menezes, Luxemburgo. Saiu, mas não saiu. São Paulo tá lá com o Ricardo Gomes. Saiu, mas não saiu. Saiu, mas não saiu. Saiu sim. O aí Ricardo o Fluminense Gomes, tá o Ricardo... com o Levir, agora mandou embora. Não, o Levir tudo bem que é da antiga, mas por exemplo, você não vê... O Inter na hora com medo de cair foi lá, Celso Roth. Mas os mesmos quem eram? Era o Muricy? Ah, Muricy se aposentou, o... né? Então, Muricy, o Filipão que não tá mais e o Luxemburgo. É esses que eram os caras. Não, mas tem aqueles, né? Mas tem aquela, é o Abelão, tem Levir Culp, tem os Celso Roth tá sempre rodando. O Celso Roth é muito ruim, hein? Jesus, e o Roger do Grêmio? Tá sempre aí, né? Então, se for apostar, o Roger, pelo menos, é um treinador que tem... Roger ou Caio Júnior? Então, eu vou de Caio Júnior. Eu vou de Roger. Eu, se fosse ter que opinar... Eu optaria pelo Roger. Vou te falar. Com certeza. O Caio Júnior, só de orientar o cara do Chapecoense e falar chuta que é gol, ele já é mais esperto... Mas é verdade essa história? É. Olha, porque ninguém confirmou. Ninguém confirmou? Falar que isso aí é uma sacanagem que criaram. Mas sabe o que acontece? Ninguém, Não, peraí. Pra sacanear o Denis? Peraí, Sombra. Existem duas dois jeitos de você analisar essa frase aí dele. Uma coisa é o cara comemorar com o jogador e falar, eu falei pra você chutar que é gol. Aí ele pode ter, na hora que o cara preparou pra chutar, ele chuta. Aí o cara chutou e falou, tá vendo? Falei pra você chutar. Outra coisa é o cara antes do jogo falar, ó, manda lá que o goleiro é qualquer coisa. Bom, aí bem, é outra interpretação. Mas agora, são duas interpretações, só três, ignorar, porque ninguém ouviu ele falar nada. Agora, ouviu, mas quem escreveu? Isso o Mota, isso o Mota que veio com essa história. Negócio na internet... Mas ninguém ouviu, ninguém viu nada. Será que nem um repórter não colocou ali no momento do gol? Não tem, né? O Mota falou que foi leitura labial. Ah. Ele falou que na que abraçou na hora do gol, naquele calor, falou assim, falei, chuta que é gol, chuta que é gol. Que... Então, mas aí nesse... Aí isso é que tá. Subjetivo aí, então, se for nesse momento, existe aquela interpretação que na hora que ele preparou, o cara chuta. O cara chutou e falou, tá vendo? Falei, chuta que é gol. O Caio Júnior... É uma interpretação. O Caio Júnior vem fazendo um excelente trabalho com a Chapecoense. Excelente trabalho. Não tenha dúvida. Excelente trabalho. Só que a Chapecoense já vem fazendo um trabalho legal, não é de agora. Não, eu sei, Domênico, mas quantas vezes você pega um treinador que, às vezes, para sobressair, também não depende só dele. Depende de pegar um lugar arrumado. Não, sim, com certeza. Você pode pegar... Por exemplo, pega o Cuca e põe na Chapecoense, talvez não dê certo. E esse que é talvez sempre... você pegar o Cuca e colocar na Chapecoense, talvez não é a mesma coisa. O Eduardo Batista, que hoje tá na Ponte Preta, fez um bom trabalho no Sport Recife. Eu não tô dizendo que ele tem que ser pro Palmeiras, mesmo porque o Palmeiras vai pra uma Libertadores, que é briga de cachorro grande. Mas você pega assim, por exemplo, um dos novos que estão por aí. Dá pra negar que o Eduardo Batista tá fazendo um bom trabalho também na Ponte Preta? Tá fazendo um grande trabalho. Continuou, porque gente, a Ponte não alterou nada. Senão a gente vai ficar aí até o trocando de técnico, a mesma história sempre. E o Guto Ferreira, que é sempre elogiado e nunca pinta no time? Pois é, toda você vez acha, o Guto Ferreira lá, é elogiado. Partindo desse princípio, o treinador, eu esqueço o nome dele sempre aí, do Flamengo aí, o Zé Ricardo. Zé, ele fez um bom trabalho? Fez. É um treinador novo? Fez. Não quero dizer que então agora ele já é um técnico maravilhoso. E o Jair Ventura? Porque a gente teve recentemente, quem que foi que foi o Andrade que treinou o Vasco? Sim. Foi campeão em 2009. Flamengo. E foi campeão. 2009. Foi campeão. E sumiu do mercado. Sumiu. O Jaime de Almeida foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo pegou uma porra. É, e foi se dando bem. E né? O Lever Cup. Se dando bem em termos, né? O Lever Cup já passou pelo Palmeiras e teve uma passagem um pouco. Mas o Lever com tantos atritos de vestiário. É, o Lever sabe o que eu traria, meu? O Rogério Ceni, meu. Quem? O que vocês acham? O Palmeiras? Tá louco. O calção com o Rogério Ceni não. Como que ele não iria? O Palmeiras não ia dar. Ele não iria. Pô, eu nunca falo Ceni quando eu falo, vocês ficam me empolgando. É. Bom, que mais, Bento? Vamos outro color. Tá bom, então. Já que falou de Rogério, né? Rogério Ceni estreando como técnico. Traz aí, Bento. Conta aí pro Motinha, que tá lá na Avenida Atlântica 129, no bairro do Socorro. Lá no pedágio do estádio 97 Consórcio Honda. Conta aí, o Mota tá lá ouvindo agora, quer saber? Aí. Não, Motinha aí, todo mundo. É, tá aquele fim de feira, né, Sombra? O color, tá aquela. Sabe como vai ser o ano que vem? Sabe se vai vir goleiro, se vai continuar esse aí. Eu acho que quem é e tá resolvendo as situações sabe o que vai acontecer. Ontem o Mota tava desesperado aqui, porque ele ouve as entrevistas de dirigentes, ele tava desesperado porque. Ah, não sei o que lá, vamos continuar no mesmo limbo danado, não sei o que lá. Até comentei com ele, olha, é que às vezes os dirigentes não podem ficar falando aquilo que eles precisam, o que eles querem falar. Eu acho que muita coisa deve acontecer no São Paulo. Muita coisa deve acontecer, muitas transformações devem acontecer no seu tempo certo, né? Agora, o resto tudo é especulação. O trabalho tá sendo, que eu saiba, tá sendo feito com um certo sigilo. O Wellington Nem não foi um jogador. Foi falado, mas não é aquela coisa, nossa, tá acertando, olha, viajou o cara pra lá, tá sentado com ele agora, né? Que nem costuma acontecer, né? Não, tá no hotel agora, fechando o contrato. Devem acontecer várias mudanças no São Paulo. Acredito. A gente, olha, quem tá no comando da situação é o Marco Aurélio Cunha. É, eu entendo, o torcedor de São Paulo tá ressabiado. Os últimos anos de planejamento de São Paulo foram planejamentos feitos por pessoas não tão capacitadas, né? Então você fica aquela coisa, ah, aquele papinho, aquele papinho de dirigente. Não, o técnico é sensacional, sei lá. Eu acho que como o planejamento tá na mão do Marco Aurélio, pela primeira vez de muitos anos, a gente tem uma pessoa capacitada pra ver o que São Paulo precisa. Ah, ele é Deus agora. Agora ele vai montar o São Paulo. São Paulo vai ganhar tudo ano que vem? Não. É o trabalho deles. Tem alguém aí que pode dar andamento nas coisas? É o Marco. E dá boa aí no tricolor. Agora, Sombra. Boa noite. Ontem você já tava metendo o pau no leco lá por causa da derrota do Chapecoense? Estamos revendo o apoio, né? Ah, é? É. Vô Mauro. Juntamos agora com o pessoal. Sai do muro, Vô Mauro. Do tênis de mesa. Falando nisso, hein? O Muro Sul do Morumbi, hein? Que? Tava pichar o Muruçu lá, queria levar até a reunião. Nossa, hoje. Você falou Muruçu, eu Muruçu. Achei que era uma... alguma coisa mesmo de... Tipo Mebussum. Tipo de... Muruçu. Muruçu. Muruçu. Tá pichado lá, viu? Fora Muruçu, do Alberto. Muruçu, irmão do Murici? Pichar o lado, fora da Alberto Raquete. Viu? Fora da Alberto Raquete? É até... queríamos trazer pro ano que vem, se for eleito... O rapaz do Botafogo, Camilo, viu? Ah, o 10. Vamos vender peruca dele no estádio. E aquele estádio. Projeto lá do Guardiola, que vocês tinham com o Adalberto Raquete. Então, vamos ticar de novo lá o... Inclusive, você falou ontem da preparação física. É. Tem um patrimônio do São Paulo que... Eles não. Eles sim, não... Tem que pedir desculpa, pô. Ô, vó, isso aí não é microfone de conselhos, é da rádio, não desculpa, pode ficar tossindo, não. Desculpa, eu não tenho ainda a prática. Tem que arrumar, aproveitar a área útil do Morumbi, viu? Aproveitar o quê? A área útil. Pra fazer o quê? O jogador faz correr, subir a Giovanni Gronk. até lá em cima, lá no Society. Para melhorar o preparo físico? Claro, nada melhor. Temos um departamento, o filho do Adalbertinho Júnior. Redundância, né, Adalbertinho Júnior. Adalbertinho? Ele fez preparação física. Mas é isso, é pai que coloca o filho, e o neto, e não, vai tudo, hein? O neto também, mas o neto é conselheiro já. E só pra terminar, viu Mota? Oi? Ah, não, é o Pagani, né? Como é que é o seu nome? Bento. Bom, desculpa, prazer. Eu cheguei hoje aqui. O filhinho dele, o Adalbertinho, ele mexe em preparação física. Ah, é? Ele disse que nada é melhor pra panturrilha do que a subida da Giovanni. Ah, é? Então você quer emplacar o filho do Adalbertinho, como preparador físico de São Paulo? Corre meia-noite ali, tá vazio. Corre, ele tem as horas que tem. Beija. Mas você duvida que nessas conversas de conselho de clube não aparece às vezes um conselheiro que fala, ó, meu filho estuda educação física, ia cair bem aí. Cara, eu vou falar agora pra vocês. Reunião de conselho, há muitos anos que eu não vou. Que sorte, hein? Mas, graças a Deus. Quer ir lá um dia? Eu te levo. Mais. Não, obrigado. Mas tem coisas, às vezes, tem coisas que se você souber olhar com o outro lado, é engraçado. Eu não vou lembrar. Não vou mas lembrar, dá pra não. Chorar não vou também, lembrar, né? Não vou lembrar, não. Eu lembro, mas não vou citar. Como é que olha com o outro lado, Benjo? Que lado? Olha como assim? Então, é isso que eu vou te falar. Tem coisas que, na época, chegavam a ser divertidas, que você fala... É tão bizarro que não pode ser verdade, mas aí você ri. Sugestões, mas tinha na época que eu fui conselheiro do Corinthians, tinha um senhor. E pra você falar, né, lá no público, você tem que pedir e se inscrever antes e tal. Rapaz, tinha um senhor, velho, que quando eu anunciava, era muito engraçado. Ele subia, na hora que eu chamava o cara, RG, você olhava pras pessoas, nego botava a mão na testa, nego virava. O nego saía pra tomar café. Mas quem era? Não, não vou citar. Fala. Não é uma pessoa conhecida, mas é deselegante falar. E ele falava bem, com impostação de voz, com português perfeito. Ficava. 40, 50 minutos. Ele fazia pitadinha histórica? Pitadinha histórica de tudo. E também falava do azulejo, da piscina, da importância disso, daquilo. Mas isso aí é importante. E ele pedia pra concluir? Deixa eu concluir. Não, porque você tá no público, o cara fala. Mas era engraçado todo mundo fazer isso. Não, viu, Benji? Inclusive a reunião de conselho do São Paulo tá uma decadência. Eles levavam amendoim, não tô levando mais. 2 horas passando fome, viu? Eu tenho não tem falado. Mais amendoinzinho? Não tem amendoim? Na época que não eu era, no Bolívia, acabava a reunião, tinha esfirra, fazia as mesas, tinha um petisco, umas esfirras. O Juvenal tinha até churrasco, eles passavam picanha, não tem nenhum amendoim. Mas também momento financeiro hoje, as pessoas estão cortando. Ô, Ben, você tá falando aqui do Alibi põe esfirra, etc e tal. Eu fico imaginando que acho que devia ter conselheiro que fala assim, puta, eu não vou nem almoçar. É bem típico, cara, né? Não vou te falar, hoje eu não vou nem almoçar. Eu não vou falar pra você que tinha conselheiro que falava não vou almoçar, mas que tinha conselheiro que tratava uma reunião de conselho do Corinthians como um evento social. Não tô brincando, não. Tô falando sério, cara. Eu acho engraçado isso. Não, eu, você não ia de gravata, né? Eu não ia. Tinha preconceito com você? Tinha, porque você não ia de gravata? Tinha. Aí um dia me pegou num dia que eu tava errado também, ruim. Errado não, que eu tava de pá virada, ele falou pra... Parra! Ele falou assim pra mim, parra! Foi um dos 365 dias que ele tá de pá virada. Não é. Pô, aí cheguei, subi a escada lá da reunião, aí o cara... Parra! Foi o Domênico? Parra! Foi o Domênico? É, parecia o Domênico. Parra! Sempre você! Você não pode vir de telegravata? Aí. Ih, aí resposta. Já. Esse nunca mais. Mas você falou o quê, nunca mais falou pra mim no telegrama. Você falou o quê pra ele? Você falou o quê? Eu lembro. Você respondeu o quê pra ele? Ah, não posso falar no ar. Não, mas sem palavrão. Ele falou. Ah, não vou falar. Falou palavrões. Você deduz. Você deduz que eu vou ler. Mas, cara, na boa, você tinha que ter estômago pra aguentar esses caras, hein? Na boa, a gente vendo de fora uma situação de conselho, Domênico Gato, que o cara deixa o clube em segundo plano porque ele prestigia somente o lado que ele tá, ele quer que se dane o que acontece dentro de campo. Brincadeira. Se aguentar um cara desse, cara, tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, é nojento. Terrível, ridículo, né, cara? Ridículo. Ó, vendo de fora, ouvindo histórias, a gente já fica com asco. Imagina vivendo isso, você é louco. Tá louco. Estádio 97 tem oferecimento... do Fricô. Olha só, amigões, tem um recado para dar para vocês. O Fricô chegou para resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! É Fricô! Bem lembrado, Narigudo! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem um oferecimento de HDI Seguros. Quantas vezes você tá no trânsito, tá parado no farol, ou de repente simplesmente no estacionamento, né? Tá lá parado, e aí você tem aquele revés. Que nem revés de banco imobiliário, né? Quem tira revés? Sorte o revés. Revés. Bateram na tua traseira. Volte 10 casas, pague 500 conto. Não é não? É, mas se tiver um revés aí de baterem na tua traseira... Oxi. E for a Ivete Sangalo, a autora da batida... Ivetinha. Fique tranquilo, você deu sorte, meu rei. Bota de porque novo. A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Continuando com as manchetes, Santos. Bento. Santos, let's go! Santos! Bom, e aí, seu Bento? De Riba. O Copete não desiste do título, né? Deu entrevista hoje, tá focado. E também conta, conta com a ajuda dele para o Guerra vir pro Santos. Tá na parada, né? O Santos tem a negociação aí também com o Guerra. Entrou o Parmeira na parada agora. É difícil, né? Concorrer com o Palmeiras, claro que vai ser parada dura. E o Santos tá trazendo aí, tá chegando o Vladimir Hernández, né? Que é Você foi muito manso com essa história também, velho. O colombiano. Como assim? Ah, difícil competir com o Palmeiras. Até nós é time muito grande. Nós temos muito dinheiro, né? É time grande. Você tá tendo problema. Ah, é verdade. Né? Eu? É. Não. Como assim? Nós temos muito dinheiro. O problema tem você. Não. Por quê? Por que eu tenho problema? O problema tem o senhor. Torce pro Santos, por isso. Por que eu tenho um problema? Isso, o que, que é isso? Mas o RG, vai pra cima do porco, seduz o jogador. Vai pra cima do porco, não tem conversa. Fala pro não. Guerra, fala lá, você não vai jogar, velho. O elenco é qualificado. Fala pro Guerra. Vai, fala aqui pra... no Santos você joga até amputado, velho. Só pra completar aí, Vladimir Hernández. Sim. 1,60m, atacante, 27 anos, RG. Do Júnior Barranquilla. Exatamente. Tá chegando, vai fazer exames, né? E... Porra, 1,60 é menor que eu? A altura do Romário, né? Não sei o que ele joga. O Romário acho que era um pouco maior, hein? É, 1,62 por aí, 1,63. Mas dizem que é um bom jogador. Eu não conheço, não tenho informações, mas dizem que é um bom atacante. Diz que é rápido, joga pelas pontas, vamos ver, né? E é isso aí. E o Santos não tem que focar campeonato brasileiro. O Santos tem que focar essa segunda posição. Tem um jogo duro contra o Flamengo. É, que agora vai ter que dar satisfação à sua torcida aí, que tá cobrando pra caramba, porque alimentou expectativa de disputar o título, e cheirinho pra cá, cheirinho pra lá, e ficou complicado. Flamengo não ganhou uma no Maracanã até agora, RG. É, e depois que abriu... Ganha do Santos? E depois que abriu o Maracanã, então, espero que não, viu, mano? Espero que não ganhe, não. É porque aí depende só. O Santos só depende dele pra ficar em segundo. É, e o Flamengo só depende dele. O Santos é bom até trazer um empate. Até trazendo um empate de lá é legal, porque a última partida do Santos. Ah, empate é do Santos. A última é com a América. É, né? Com a América em casa. Então, quer dizer, seria interessante também, né? Agora, vai ser um jogo duro. Vai ser porque a torcida do Flamengo, eu acredito que vai pegar no pé dos caras e é duro, né? E enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Eles pegaram aqui no Maracanã. Foi Corinthians, Botafogo. Os importantes. Três empates. Eles pegaram lá no Maracanã e não ganharam. E apesar que o Santos também é bom de Maracanã, hein? O Santos não é ruim de Maracanã, não. Não, mas você tá se remetendo à época do Pelé. Não, época de Pelé não. Você pega jogos recentes aí. Se você acompanhar o Santos, você vai ver que não é. Ah, eu acompanho de vez em quando, RG, porque o Santos eu acho meio monótono, pra falar a verdade. É verdade. É bom tá o seu time. Quem é um time monótono? Não tem apreço, assim, pra falar, vou secar. Agitado é o seu time. Eu não sou anti. O Corinthians é. Até na vitória tem polêmica, velho. Pediram impeachment do Roberto. É verdade. Que fase, velho. Ah, mas vocês que geraram a polêmica. Sim. Mas o Corinthians, ele funciona assim, velho. A polêmica é o combustível do Corinthians, cara. Então é isso aí, seu Beto. Mas sacanearam o Roberto, hein? Que vergonha, velho. Vamos ver o Corinthians, então. Coringão, Coringão. Aí. E aí, Beto? Estamos chegando de novo no G6, hein, mano? Mano, que fase, velho. Mandaram o Inter pra segunda, hein, mano? Eu acho que sentamos o pé no Inter, mano. Mano, mas não foi, pode mano? Lá fazer o que fez. Fazer o quê? Piadinha lá. Com quê? Qual piadinha? Vai boa cair... Segunda. Vai cair igual o Fernandão lá, não pode gritar não, isso. Não, lá, não, assim, não, igual não o Fernandão falaram? Não, soltaram não lá, legal. Tem um vídeo aqui, cantaram, tem um vídeo. Não, aí tem um vídeo, isso aí não se brincar faz. Brincar com a morte aí dos caras aí, exatamente. Não acho legal. Não curto não, a rivalidade já vai até um certo ponto, aí já é falta de respeito. E como você falou aí... é boa essa aí, lá. A melhor parte do jogo do Corinthians contra o Inter foi a torcida gritando. Vai cair, vai cair. E ninguém sabe se é o Inter ou a Arena. Essa foi boa, hein? Essa foi boa pra caramba, hein? E ela tá lá. Inclusive... Tá ali, ó. Eu tô lendo o que tá ali no site. Então, aí você pega o que tá no site. Olha. E mostra a declaração do Ministério Público que foi fazer uma vistoria lá. Tá ok. Tá certo? Mostrando que tá ok. Aí essa mídia canalha e anti não divulga. Não divulga. Porque eles passaram... Pera aí, a Arena Corinthians, Bento, passou a semana passada por uma inspeção rigorosa do Ministério Público. Foi mesmo. Que atestou o uso da Arena Corinthians aí pra atividades, no não caso do futebol. Não vai escorregar, não vai acontecer nada. Não, não vai acontecer nada. Mas aí essa mídia canalha e anti não posta nada. Posta uma linha embaixo do obituário e acham que fizeram justiça. Não fizeram, não. Porque pra falar aquele monte de bobagem que a arena ia despencar, que o estacionamento tava comprometido, que poderia soterrar a radial, aí puseram quatro pais pra falar a respeito... Passar? Lógico que pode. Na radial, não lógico tem que problema. Pode. Mas a mídiazinha cretina, na hora que o Ministério Público vai lá e emite uma nota atestando que o estádio tá apto pra receber público, aí posta duas linhas embaixo do obituário e acham que fizeram justiça. Mas você teria coragem, Benjamin, de passar na radial um dia de chuva? Vamos falar de impeachment. Eu passo todo dia, seu cretino. E aí, mano, então, vamos lá. Benjamin, sente... não. Ponte um grupo de... Não, não. Não é que ele não tem coragem. Eu não falei nada disso, é que o caminho dele não é pra lá, senão ele passaria. Mas então, diga, um grupo de oposição protocolou na radial leste, nessa terça-feira aí um documento com 63 assinaturas pra saída do impeachment do Roberto de Andrade. A saída do dirigente ainda tem que passar pelo Comitê de Ética, Conselho e Assembleia Geral. Depois do São Paulo. Ou seja, não vai acontecer nada, Bento, porque a parada é a seguinte. Não. Com relação aos 65 que fizeram para que pudesse dar entrada no pedido de impeachment, eu acho uma cretinice. Primeiro, Domênico Gato, não é pelo fato de não contestar. Eu acho que tudo tem que ser contestado em administração de clube. Eu acho que quanto maior, benéfico para todo mundo. Legal. Só que os motivos alegados pela oposição é um negócio até cretino, cara. Até cretino. Tá na cara que essa atitude aí é puramente política, cara. O pessoal quer tomar o poder a qualquer preço, mas hoje em campo, Domênico Gato, não tá legal e não tá mesmo de fato. A gente não pode usar esse motivo alegado pela oposição aí pra um pedido de impeachment. Eles estão alegando aí que o Roberto ele não cumpriu o estatuto do clube porque ele teria assinado uma ata de reunião. Ainda é aquele papo lá? Que sim, ele aquele assinou... mesmo. Sim, é que ele teria assinado uma ata de reunião do conselho quando ele ainda não era presidente. Só que ele alega que ele assinou isso daí depois que ele era presidente, mas com uma data retroativa. Na boa. Isso, no máximo, RG, o cara pode falar, cometi um equívoco, mas isso não é má fé. Agora você utilizar o papo, ai, o time tá ruim dentro de campo, ai, porque o Corinthians hoje não tem um departamento de marketing pra pedir o afastamento ou então impeachment de alguém, eu acho que é um motivo até patético. São coisas distintas. E sabe, a matéria da Folha, hein, mano? Não, aí é com relação aos e-mails do Andrés ali, não é? Andrés, Odebrecht, outra parada. Não, aí é uma outra situação, mas é o motivo em si, Benja, que o conselho aí tá. O conselho não, que a oposição alegou para pedir o afastamento e impeachment do Roberto é esse. Você acha a respeito disso? Você acha que é plausível? Você acha que vai ter um pé e cabeça essa história? Meu! Ou você acha que não vai dar nada? Porque eu acho que não vai dar nada. Você gosta de impeachment? É. Isso é ridículo. Também acho, uma cretinice. Jogada coisa... política, é quase um golpe, a não ser que prove golpistas. Alguma coisa que eu não sei. Não, mas em o motivo alegado até agora é esse. Isso é ridículo. Primeiro, se o Roberto assinou um documento com a data, isso tá errado. Tá errado, mas não pode causar um impeachment. Né? Agora, impeachment, aí tá lá os caras falando, pô, olha o time que tá, ué, time ruim em motivo de impeachment. É verdade. Não, mas se a assinatura desse determinado papel pode ter ocasionado um contrato, por exemplo, que pode ser extremamente prejudicial para a entidade. Olha, isso é em relação ao estádio. Responda, por favor. Então, estou te respondendo. Em relação ao estacionamento, em relação ao estádio, essas coisas, Andrei Sanches, cara, falem com ele. Ah, mas quem assinou foi o Roberto? Sim, falem com ele. É, deve ter sido sobre a orientação do cara que era responsável pelo estádio. Ué, o Andrei sempre falou, o estádio sou eu, sou eu. Então, estádio do Corinthians, fala com o Andrei. Dívida do clube. Dívida do clube não é o Roberto de Andrade que fez. Se você fosse o presidente, então, você assinaria por ordem do Andrés? Não, aí não sei. É difícil falar. Eu, a princípio, não. Eu não acho certo. Então, o Roberto não agiu certo. Se foi isso mesmo, se for isso, não agiu. Confiou. Não foi. Confiou e se deu mal. Ah, ele queria ser eleito? Óbvio que seria eleito, mas não foi. É a mesma coisa. O Palmeiras vai ser campeão. Oh. Você não pode hoje dar taça hoje pro Palmeiras. Não, vai dar domingo. Eu já daria sabe que vai ser. Agora, em relação ao estádio do Corinthians... Se não for, devolve. Converse com o André Sanches. Ele mesmo sempre falou que o estádio era ele. Em relação... Aí os caras falam assim, mas olha a dívida do clube. A dívida do clube não foi o Roberto de Andrade que fez. Ele tá lá pegando as outras coisas. Olha o time que tá. O time que tá, gente... Por que não pediu impeachment em dezembro? Que o Corinthians foi campeão brasileiro. Podia ter pedido impeachment, né? Queremos impeachment. Então, mas não. Tá na cara que é oportunismo. O time é ruim. Pô, aí eu vou ter que falar de novo. É chato, mas também já de novo. Mas vou fazer o quê? O que os caras estão querendo. O time é ruim. Perdeu 14 jogadores no começo do ano. A culpa é do Roberto? Que culpa tem? O Corinthians não tem dinheiro. Se ou faz contrato assim e os caras, todo mundo queria ir embora, ou não tinha jeito. Foi embora. Trouxe o Cristóvão. Pô, quem imaginou que o Tite ia embora na oitava rodada do Brasileirão? Não fez planejamento. Fez o planejamento. O ano começou... Perdeu os jogadores, o Tite fez uma lista de jogadores, o Corinthians foi lá e comprou. Ou não? Ué, agora o planejamento tava pronto. Aí chega na oitava rodada do Brasileirão, o Tite fala, olha, Roberto, a CBF não posso falar não. Aí vai embora, perde o maior treinador da história do clube. Na oitava rodada do Brasileirão. Aí vem a CBF e fala assim, olha, não é só o Tite não. Queremos o Edu Gaspar, queremos o preparador físico, levou todo mundo embora. Não, aí quem levou já foi o Tite por tabela, né? Não. Tudo bem, a culpa não é do Corinthians que a seleção levou. Os caras vão amarrar os caras no clube e não vão deixar claro aí. Claro que não, mesmo aí porque não vai acabar o Corinthians. Aí trouxeram o Cristóvão foi trazido. Eu também não queria. Não foi uma ideia do Roberto, mas ele aceitou. Ele é o presidente e é a responsabilidade dele. Agora, trazer treinador ruim não é motivo de impeachment. Concordo. Eu não teria mandado o Cristóvão embora. Eu teria, porque é fraco, é horrível. Eu não teria nem trazido o Cristóvão. Eu também não teria nem trazido, mas não teria mandado embora naquela altura. Eu esperava um pouco, não tem problema. Não deu, dezembro eu trocava. Tanto é que não mudou nada. Ele trocou. Agiu certo? A meu ver, não. É motivo de impeachment? Não. Não. Ah, é ridículo, cara. Golpistas. Se fosse assim, então tinha que ter impeachment no Paulo Nobre naquele ano do centenário, que o time do Palmeiras era ruim, quase caiu. Dá impeachment no Paulo Nobre. E outra, Benja. O time era ruim. Teve impeachment no Leco, o time do São Paulo é ruim. Não teve mas impeachment. Isso aí, não vale nem a pena dar moral pra esse prego, né? Isso aí, eu acho oportunismo. E outra, Benja, é um desserviço ao Corinthians. A não ser que tenha alguma coisa provada. Sim, é diferente. Que caracteriza o impeachment. Aí outra coisa, cima do que eu tô vendo, eu não tô vendo que nada. Inclusive, o alegado por eles é isso, Benji. Eles estão se baseando aí na assinatura aí de um contrato, da assinatura da ata da reunião, num período em que o Roberto ainda não era presidente, ele assumiu esse compromisso. Hoje eu tive a região. Mas eu acho que é um argumento raso para que isso possa dar continuidade no processo de impeachment. Tive um bate-boca hoje com um membro lá do Conselho Osmar Stabile, que é o cara que tá, um dos caras que encabeçando isso. exige documentos, documentos, quero ver documentos e tal. Eu falei, mas que engraçado, né? Mas quando vocês voltaram na Parceci, não tinha documento nenhum. E vocês voltaram tudo, né? É. Aprovou, né? Não, mas a culpa não era. A culpa não foi do MSI, foi do Corinthians. Eu falei, você tá brincando, né? Vocês estão brincando, né? E olha, e com tudo isso, que eu acho o time do Corinthians ruim. Não acho. Entendeu? Com tudo isso, o Corinthians ainda pode classificar pra uma vaga da Libertadores. Falar nisso, a arbitragem ontem, mano, livrou a cara do Oswaldinho? É, pra falar a verdade, sim e não, RG. É, porque não foi pênalti. O lance ali do Romero não foi pênalti, mas no primeiro tempo teve um pênalti em cima do Fagner, só que a mídia gosta de esconder as situações que teoricamente beneficiariam o Corinthians. Mano. Não, que jogou. Mas para com esse negócio. De... Ganhar. Ô, mano, para com esse negócio da mídia. Mas fala, é verdade. Fala o que RG, aconteceu no jogo. Se teve um pênalti, não foi dado, mas você fala, não foi dado. Tomou no meio do RG. Não, parabéns, RG. Eu preciso falar e mostrar o porquê. A mídia é anti. Não adianta eu só colocar de maneira. Ah, mídia anti. Eu não posso jogar palavras ao vento. Eu tenho que mostrar aqui pro ouvinte o porquê eu entendo que a mídia é anti. Mas quando a mídia fica falando, usa um programa inteiro pra falar do Corinthians, é legal. Não, aí não quando usam, a mídia critica usam. Alguma coisa do Corinthians, a mídia usa um programa inteiro que pra falar do Corinthians, porque o Corinthians dá ibope, porque o Corinthians então, dá audiência. Aí não é mídia antes. O negócio é o seguinte, o Corinthians ele foi extremamente prejudicado pela arbitragem ontem, foi um negócio asqueroso que aconteceu, um árbitro patético, um árbitro que é totalmente inexperiente, não poderia apitar um jogo desse. É um cara aí que o sobrenome dele é Tosco, ou próximo disso. Não, não é Tosco, mas é muito próximo disso. E serve pra ele se atirar. Não foi pênalti, né, mano? É, o lance do Paulão em cima do Romero não foi pênalti, Sombra, mas no primeiro tempo, repito aqui, teve uma jogada ali que o lateral do Inter ele vai fazer uma interceptação em cima do Fagner e ele pisa no pé do Fagner interrompendo a jogada ali, lance faltoso que não foi dado, tá certo? Não foi dado o pênalti a favor do Corinthians. É, o Corinthians ele criou inúmeras oportunidades de gol, inclusive o Camacho perdeu um gol absurdo no começo da partida, foi ridículo o que aconteceu. Depois teve o lance também, o Marlone perdeu um gol ridículo. O Wilson no segundo tempo ele cabeceou uma bola ali, é praticamente ele o goleiro, ele embaixo do gol, ele desperdiçou também. O Corinthians ontem ele foi incompetente, ele venceu o Inter, sim, mas jogou mal. Eu não fico tapando o sol com a peneira. Tá certo? Os 10 primeiros minutos do Corinthians, ele começou de forma avassaladora. Poderia já ter aberto ali 2-0 e ter matado o jogo. Não fez. No decorrer do jogo, o Corinthians ele praticamente jogou o que jogou contra o Figueirense. Ele esperou pra tomar o gol. Foi um negócio ridículo. O Corinthians, aí volto a falar aqui, ele tem um adversário direto na próxima fase, um adversário que no aproveitamento aqui dos pontos fora de casa, ele tem uma campanha de time rebaixado, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele tá conseguindo se segurar ali em cima do Campeonato Brasileiro pela campanha que ele tem em casa, mas fora de casa o aproveitamento do Atlético é ridículo. E o Corinthians tem que colocar isso em prática, ele tem que saber que tá pegando um adversário que fora de casa não joga bem e tem que vencer. Porque se o Corinthians vence o Atlético Paranaense, automaticamente o Corinthians ele retorna pro G6. Automaticamente o Corinthians ele pega a posição que é do Atlético hoje, independentemente do que aconteça no jogo do Botafogo. Então o Corinthians ele tem por obrigação vencer o Atlético Paranaense nesse jogo. E depois, na última rodada contra o Cruzeiro, mesmo sendo fora de casa, o Corinthians tem a obrigação, sim, de conseguir um resultado positivo para se manter aqui na zona que classifica para Libertadores. Porque é uma vergonha. Um campeonato brasileiro que hoje possibilita 6 vagas, tá certo? No campeonato brasileiro, sendo que pode abrir até a 7ª vaga, dependendo do que acontece aqui com a Chapecoense, que inclusive está muito próximo agora aqui também da zona de classificação, ou Atlético Mineiro, que porventura possa também aí vencer a Copa do Brasil, abre-se mais uma vaga. Então é ridículo, cara, pensar que um time do tamanho do Corinthians não possa pegar uma vaga pra Libertadores. Tem que ganhar sim. Os 2 próximos jogos do Corinthians, o Corinthians tem a obrigação de vencer. Estamos recebendo aqui Estranho no Ninho. O Estranho vai falar. Mas vocês viram é o que aconteceu ontem no jogo? Que louco. Não. Esse cara que entrou. Entrou aqui. Um cara com o time do Corinthians ontem. Mas é verdade isso aí? O Sérgio Louco vai colocar... Entrou um cara com o time do Corinthians em campo. Sim. Como é que ele entrou, uniformizado, cara? Só que ele tá de tênis. Quando ele vai entrar, ele dá uma piscadinha pra câmera. Olha lá a sombra. E ele fica perfilado no Internacional. É o último ainda. Mas não é montagem? Isso aconteceu mesmo? Não é possível, velho. Olha lá, o cara vai dar uma piscadinha. Depois do Romero. Ó, ele olha pra câmera e dá uma piscadinha, quer ver? Aliás, ele não tem criança, nada. Ele vem... Agora, esse é o que tá atrás agora. Esse aí, ó. E aí vai pro hino do Brasil, o time tá perfilado em campo. Quem que é o cara? Eu vou saber. Mas não descobriram? Ele perfilou? Perfilou ali, ó. Ficou olhando. Ele é o último. É o último ali, ó. Ele tá de tênis. Aliás, tem uns caras no Corinthians que eu não sei nem quem é o jogador e quem é o cara, hein? Eu também não sei. Bom, ontem entrou um tal de Jean. Olha lá a sombra. Ele tá de tênis. É que tá na gente. Que ridículo. Tá de tênis, né? Mas vocês lembram quando a gente fazia o programa? Mas quem é esse cara aí, velho? Deixa o cara. Mas não descobriram quem é o cara? Vocês lembram quando a gente... É o cara, cara. Cadê o cara? Vocês lembram quando a gente fazia o programa ainda na Doutor Arnaldo? É. Que na final da Libertadores, do Palmeiras e Boca, o cara foi fazer o programa com a gente. E o cara contou, tinha foto, tudo. Vocês não lembram? O cara tava no dia do jogo, cara, do Palmeiras, o cara era palmeirense e não tinha ingresso. Ele saiu do trabalho de terno e gravata. Quando ele chegou no estádio, ele falou pro cara que ele era da Conmebol. Terno e gravata, ele entrou. E na hora da taça, que tá entregando a taça, ele, aquele cara na época, que doente. Tava entregando. Foi aqui, gente, no nosso programa. O cara tinha foto, ele entregando taça e medalha. Cara, tem cara, cara, que é louco, né, cara? Você vê, cara? E aí, Dinho, beleza? E aí, cara? Olha a figura, olha lá, olha lá. Olha lá. O cara tem que ser muito que cara de figura. Pau, cara, que cara de louco, cara. Jogadores, ninguém repara. Nada, nada. É possível, velho. Às vezes é parceiro dos jogadores, uns caras falam, não, fica aí, fica aí. A chuteira do... Cara, o cara tá com a chuteira de 52, cara. Cara perfilado. Pô, não é montagem mesmo. Velho, ele fez o que você fez um tempo atrás, cara. Quando você também entrou com 32 anos como mascote. É, você... O cara fez o mesmo. Não, não, não. Peraí, que acabou, acabo de receber uma... Deve ser alguma promoção, alguma coisa do tipo. É uma ação de marketing. Lógico, uma promoção, tá na cara. Cara, se informa melhor, cara. Gente, o cara de chuteira, o cara de tênis, o cara de calção, o cara de meião... Do lado do jogador, você acha que o cara não... Ninguém vai falar nada pro cara? São de brincadeira, gente. Oh, pera aí, eu acho estranho. Enquanto você eu vou dar a informação aqui, olha aqui, ó. Se sou eu? O Guilherme lá da ESPM. Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ação de marketing. Ele foi o torcedor 1 milhão da Arena. Então. E ninguém falou nada, então. Não, mas é que tá. Não é questão de não falar nada. Isso aí deve ter sido divulgado em algum lugar. Nossa, que ação legal. A ação é legal. Lógico que é. Acho que é legal. O cara entrou no campo, nós estamos comentando. Ainda bem que a polícia sabia, senão ia descer um cacete. Ia bater no cara. Ué, se fosse no goleiro, se fosse goleiro, cara, ele podia jogar um tempo pro teu time. O cara falou que ele tá com uma camisa atrás com o número 1 milhão. Só faltava essa, né? Cara, eu acho que o Corinthians deveria ser punido, cara, igual o Grêmio, cara. É verdade. O cara não tem que estar dentro de campo, não, velho. É. Lógico que pode. Ele pode, né? Se ele tiver ali de maneira inscrita, RG, tá certo? Pelo clube de alguma maneira, ele pode estar. Ele não pode ser uma pessoa estranha ao jogo. O estranho no ninho. Engenheiro parmeirense é o Ralph Wille. Ralph. Wille. Boa, Wille. Boa. Ralph Wille tá aqui porque é Novembro Azul, só os homens vindo fazer o programa, né? Você justificou o quê no seu e-mail para participar do programa, Ralph? Mandei um e-mail pro bar e contei para ele que no ano passado tive um problema no estômago, né? Um tumor no estômago. Tratei e esse ano apareceu um no intestino e 3 nódulos no pulmão. Então eu já tirei o do intestino e vou continuar os tratamentos agora, né? Entendido. E em relação à próstata, então fique ligado, né, cara? Sim, quando você estiver na idade aí, sim, com fica certeza. Ligado, né, cara? Saúde é tudo, não é mesmo? Com certeza. Perfeito. Saúde é primordial, né? Primordial. E ontem, por sinal, perdi um grande amigo, parceiro das antigas. Solitinho. Solitinho, rapaz. Olha, uma notícia surpreendente. O Solitinho não tava bem. Mas não tava a ponto de acontecer o que aconteceu. Rapaz, que triste, velho. Nossa, olha, 57 ainda foi no anos, hein? 56. Oh, uma pena. Era um baita de um cara, velho. Olha, cara bacana, ouvia a gente direto. Puxa vida, que triste. Bom, triste. Ô, Ralf, e aí, teu Palmeiras, saúde tá 10? Ah, com certeza. Com Você certeza, também é igual tá? O Domênico, que acha que não... Calma. Calma. Ou já é campeão? Não. Eu acho que já é campeão, mas eu... Nossa, concordo com o Dodô. Você deu uma lição no Domênico. Dodô. Calma, ele tá falando. Tem que esperar. Você não deixa ele falar? Tem que esperar, Dodô. Ah, ouve. Como assim? Já é e tem que esperar? Ouve! Eu acho que já é campeão, mas tem que esperar. Então, tem que esperar. Sem a taça na mão não adianta nada. Mas isso eu também falei aqui há várias rodadas. Eu acho que vai ser campeão, isso, mas tem que esperar. Medo de perder da Chapecoense, não, cara? Não, é isso. 4-0. O palmeirense tá tão inseguro quanto o Virgem na zona. Tá de brincadeira, já era. Não, não é isso, não é isso. Enquanto matematicamente não conquista, tem. Nós somos tranquilos, não precisa ter pressa. É bom a Chapecoense ganhar amanhã o Sul-Americana pra final, é bom. Porque eles vão jogar com o time... Ah, vovó. Mexido. Vovó. Mas não, é bom, precisa. Sabe por que ajuda, não? Sempre ajuda. Eles contra o Corinthians, eles vieram com um time forte. Ah, cara. Mas agora eu duvido, hein? Duvido. Será? Acho que vem. Sabe por quê, vó? Sabe por quê? A Chapecoense, por incrível que pareça, a Chapecoense está viva no Campeonato Brasileiro também. A Chapecoense, ela corre o risco aí, se não ganhar a Copa Sul-Americana, de pegar uma vaga via Campeonato Brasileiro. Ô, Ralf, e você tem uma dica de técnico? Porque especula-se que talvez o Cuca não continue. Olha, Sombra, eu acredito o seguinte, se o Cuca, infelizmente, não ficar, devia seguir o trabalho do Alberto Valentim. Eu acho que o Alberto Valentim, se ele mantém o trabalho, como ele tá vivendo esse meio do Cuca e tal, sabe como é o treino que o Cuca dá, tudo. A gente ensina certinho, Valentim. Exato. Mas o Valentim tem todas as dicas? Ou na hora H ele fala, não, Valentim, sai daqui que eu quero passar só pro pessoal, só pra eles. Não, com certeza falta essa experiência, né, pro Valentim. Mas eu uma acredito. A informação, né, só é em cima de você. É. Atropelando você, né, o Pretzel? Não, em cima de você, né? É, sim. É. Nada disso. Se o Palmeiras, se o Cuca sair, vou contratar outro técnico. Ah, isso não tem a dúvida. Não, isso já eliminou o Valentim. Tem... Né? Essa fonte é a fonte forte. Lá de dentro, né? É. Agora, falando em marketing, essas coisas todas aí, com relação à menininha de ontem lá, que não deixaram ela entrar, lembra? Da menininha, o Palmeiras convidou ela para o próximo jogo. Ela devia ser punido, três pontos. Ela vai entrar. Cala a boca, pô. Ela vai entrar. Cala a boca, vai falar bobagem aqui você. Cala a boca, você tem que ficar pianinha aí durante muitos anos, hein? A senhora aí tem que ficar quietinho de cá, filho. Mas por quê? Porque sim, pô. Tá de brincadeira, você quer calar a massa. Mas é um contrato vitalício. Massa só se for porque você é gordo, que nem a desgraça. Só se for porque você é gordo, que nem a desgraça. Que isso? É verdade. Só se for calar a massa. Só porque você é gordo, come que nem a desgraça também. O estádio 97 não é o mesmo sem Cláudio Azedão. Ih, não é o cara. Não é. Eu fui alvo agora de violência. Quero que você se lasque, quero que você se dane. Essa criança invadiu. A torcida do Palmeiras quer que você se lasque. Essa criança invadiu a Rua Palestra, né? O Palmeiras devia perder 3 pontos. Mas a criança era de alta periculosidade. Uma criança dessa salta. Você já viu já o... Eu entendo o desespero do adversário. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz, o Catso. Peraí, o Catso, trouxa. É capaz do verdadeiro ainda acabar apanhando. Mas complemente a informação aí. Peraí, não, complemente não, rapaz. Tô acabando aqui. Você também não veio ajudar, não, porque vocês estão há 50 anos junto aqui. Peraí, Domênio. O que é isso aí? RG. Sacanagem. Continua aí, Domênio. Continua aí, pô. A menininha vai entrar junto com o time do Palmeiras. Acho que o Dudu vai entrar com a moça. Com a menininha. Ela é do tamanho do Dudu, né? Merecido. A polícia não é a primeira se retratou vez, né? Hoje, mas vai fazer o quê? Mas, ô Domênico, não é a primeira vez, mas peraí. É com relação aí ao policial barrar. Gente, o policial que tá na frente ali do negócio, ele também não pode burlar uma situação que existe uma recomendação a ele. Ele tá cumprindo. Mas, Domênico, ele tá cumprindo ordem. A própria Polícia Militar emitiu uma nota falando que faltou bom senso. Mas aí, Benja, o policial que tá ali, ele não pode ficar selecionando determinadas situações, ele tá cumprindo o que é pré-estabelecido pra ele. Mano, é uma criança, mas é uma criança. Eu sei, gente. Só isso. Eu sei. Mas, por exemplo, eu acho que é uma cretinice você proibir o torcedor, Domênico Gato, de entrar no estádio com o rosto pintado. Isso vale pra criança e vale pra adulto. Na Europa, tem inúmeros torcedores que participam do jogo com o rosto pintado. E se praticarem algum tipo de ato ilícito, eles serão presos, independentemente de estar com o guache no rosto ou não. Você tem que punir o vagabundo e não o guache. Agora, com relação a essa postura... É pena de morte pra criança, tá ok? Não, pra criança aprender, não. Né? Pra criança poucos não. Anos já quer ficar usando maquiagem. Mas com relação, com relação ao Palmeiras aí, já não é a primeira atitude que a diretoria do Palmeiras toma. E foi legal no outro caso também, que foi aquele caso aí, naquela confusão toda que deu lá no jogo do Flamengo e Palmeiras em Brasília, se não me engano. Que um pai acabou descendo a escada ali com um filho que era cadeirante, o filho ali tinha uma dificuldade enorme de locomoção e tava na cara que o pai não conseguiria talvez ali sair de maneira rápida daquela situação. E foi até constrangedor ver o pai segurando o filho ali, o pai chorando, a criança chorando também, pra fugir das bombas, do efeito lá do gás de pimenta e a coisa toda. O Palmeiras também chamou, pagou a passagem ali, a hospedagem pra família toda aí ficar aqui e assistir um jogo do Palmeiras que eu não me recordo qual foi. Mas foi um jogo aqui em São Paulo. Legal, cara, legal. Nada vai tirar, talvez, o constrangimento que o pai passou na última partida, mas pelo menos minimiza, né? Bacana. Ó, tá rolando o pedágio Estádio 97 Consórcio Honda agora na Avenida Atlântica 129, no bairro do Socorro. Motinha tá por lá, passe por lá. É lá na Yuri Motos. Ó, você pode passar por lá, concorrer a bonés, chaveiros e vale ingresso para o Banco Honda Hall. Mas atenção, esse vale ingresso ele não é válido pro evento do Estádio 97 dia 5, tá bom? É válido para os demais dias. Mesmo assim, sempre grandes eventos no Banco Honda Hall, você vai curtir demais, tá? Passe por lá, escolhe seu vale-ingresso, seu boné ou seu chaveiro. Avenida Atlântica, Zona Sul de São Paulo, Avenida Atlântica, 129, na Yuri Motos. O moto O Mota está lá na Yuri Motos. E daqui a pouco vai entrar ao vivo com a gente aqui no Estádio 97, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Esse é o Estádio 97 convidando você a ligar e falar. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. E você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E também quem ligar e disser consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97 dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall. Com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Pra começar, momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. E hoje, só ouvintes virgens. Ai, tem mais. Olha aí, porcada. Atenção. Opa. Opa. Agora o porco foi assumido, né? Porcada ou porcaiada? Porcada. Pode ser. É o... Esse negócio do porco assumido já desde os anos 80. Não, mas agora é alcateia de porco. São vários porcos. Alcateia de lobos? Que isso? Quando tem vários porcos juntos. Não, não é porco alcateia. É vara. É vara. Você vai levar vara porco mesmo. Porco é vara. Kazumi. É vara. É vara. Vara de porcos. Você vai levar vara. Vara de porcos. Opa, atenção, que gostoso. Vara de porcos. Nós é vara. Nós tem torcida vara lá vocês. Estádio vocês 97. Torcedor do porco que ligar, isso, atenção, isso. E disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga pro jogo, que deve ser o jogo do título, Palmeiras e Chapecoense, tá bom? Lembrando que todo mundo que ganhar, por favor, vai com a cara pintada pra poder entrar no estádio tranquilamente, tá bom? Ai, toca, Asdrubal, só os virgens hoje, hein? Dedinhos virgens. Meu Deus. Só pra contrariar, né, velho? Ó, Alexandre Pires, mano. Essa época só pra contrariar era bom. Ó, essa época ele tinha um bigode, velho. Função, né? É. Bigodinho função. Quando eu gravei com ele Altas Horas, era. Eu fiz essa zoeira. Alexandre, eu levei um Pires. Bigode, falei, vamos fazer o Alexandre Pires retrô, ele fez de bigode, ele cantava música de bigode. É? Esse bigode dele. Ele pegava a mulherada nessa época do meu. Ah, isso é louco, mano. Não, ele é casado agora. Alô? Ele é casado com a Sheila Mello? Casou, né? Casou de nada. Não? Acho que não, ela tá casada com o nadador lá, o Xuxa. Alô? Quem fala? Esses famosos se pegam. Ela virou lésbica, meu. Leonardo do quê? Casou com a Xuxa. Leonardo de Souza Oliveira. É, e quantos anos, hein, Leonardo? 33, domingo. Ah, idade de Cristo, tá certo, e 3.3. Consegui baralho. Como é que fica hoje? É analfabeto esse aí, né? É, por quê? Mas por quê? Um Leonardo, né? Sensacional! Falei alguma coisa, pô. Sensacional! Põe essa no SBT online. Cadê o que dá nota aí? Nota 10, hein? Ah, o... Puxador? É, puxador. O puxador tá aqui, ó. Não, não é você. Que é isso, não. Calção? É o puxar, meu. É o trocador lá de nota. O beija rindo, beija bandido, né? O beija um bandido, né, cara? É. Amigo, se sou eu... O Benjamin sabe que não pode rir, mas dá aquela risadinha marota, né? O Benjamin não pode rir. Ô, mano, como é engraçado, né? É, mó canalha, né? Oh, esse Leonardo. É o pior risinho que tem, Domênico Gato, que o cara quer rir, mas se segura. Sabe, aquele lá que fica só de cantinho de boca. É. Leonardo, aí, qual que é o bairro aí? Jardim Peri, Dodô. Peri? Peri. Zona Norte, querida. É, o Beija morou aqui perto. Morei. Peri. É. Peri. E tinha o do lado do Jardim Ceci. Peri Ceci. Lembra das bikes? Cecizinha. Lembra das bikes? Nem se acredita no Mota, querido. Ele já falou, é mentira. Peri, é mentira. Ceci. Um monte de cada 10 palavras que ele fala, 25 são mentiras. É uma grande farsa, né? E o resto ele cria um mundinho paralelo dele que ele inventa essas coisas. Ou seja, ele foi emancipado aos 15. É. Por quem? Por quem? Quem emancipou ele? O cara foi jogado. Um hipopótamo emancipou ele. O cara é o exterminador do futuro, ele foi cuspido do planeta. Exterminador do futuro. Puta, o Mota é mentiroso, né, velho? Meu Deus! Abriu uma fenda no espaço e caiu. E o diploma da Belas Artes, que até agora ele não trouxe. Pô, se eu sou da Belas Artes, eu intimo. E quando ele olha, você começa a contar. Pô, o Mac foi atrás do reitor. Pô, não, não acredito nisso. Não é possível. Não, agora, pô, agora eu vou falar do São Paulo. Isso aí, mas isso aí é doença, né? Pode ser doença. Olha o Sombra imitando o Mota. É isso, o Mota, né? Velho. O Mota não conseguiu assim, prestar, ó, o Enem porque ele não sabia onde preencher o nome, cara. A parte que mais irritou. O Mota tá falando, ó. Ô, chefinho, agora é o seguinte. O Denis. E ele fecha o olho, aquele irritante. Não, mas você tem que fechar o olho e ficar olhando meio que pra baixo. Como se estivesse se esforçando pra enxergar. E agora ele pisca um pouco demais, tá conta, ó. É. Mas ele tá cheio de cacuete. Ah, vamos, né, falar de coisa boa, tá ok? Pô, Bolsonaro, mas o colega você do trabalho. Gosta dele, não. Você não gosta dele? Você não gosta do... Vai encarnar coisa ruim aqui. Se tivesse num penhasco o Mota e uma caixa cheia de gás de pimenta, você salva quem? Eu pegaria a caixa, jogaria na boca do Mota e jogaria ele no penhasco. É muito mais fácil. A pergunta aí foi fácil. Foi fácil, velho. Ó, no penhasco, ó. O Mota ou o Donald Trump? Ah, o Donald é parceiro, é o direito extremo. Você tá zoando ele só porque ele unta o cano. Tá muito pelo contrário. Rapaz, você viu? Domênico, ele tem o direito de pegar na lapa de quem quiser. Tá, okay? E eu tenho o direito de não gostar dele. Você viu que, partindo desse princípio do Trump, né, que foi eleito e tal, você viu quem quer ser novo presidente do Brasil? Justus. Os Justus, velho. É. O aprendiz fazendo, né? É, Justus, né? O velho, e qual que é o... O João Dória fez o aprendiz versão 2 e já é prefeito. É, então. É. Deu certo esse negócio de fazer aprendiz. Se eu for assim, eu queria votar no Silvio Santos. Que chegou a ser candidato uma vez. E depois se retirou. Mas mudou de ideia. Mas teve todo um bloqueio. Não, mas teve... Mas não quis enfrentar muitas histórias. Não, ele ganharia? Ele ganharia? Eu acho que ele ganharia. Eu acho que ele não quis enfrentar o sistema. Eu não sei se naquela época já tinha segundo turno, mas ele tinha. Acho poderia ele ter uma votação expressiva. Acho que ganharia. Vamos lá, ó, velho e o time. Ô, Dodô, você votaria no Paulo Nobre, presidente do Brasil? Não. Imagina, ele ia emprestar dinheiro pro FMI. O Domênico, ele não tá nem aí pra Paulo Nobre. Ele quer saber enquanto o cara tá dando dinheirinho lá. Se o Paulo Nobre não dou mais dinheiro esse mês, ele já vai ficar com ódio do Paulo Nobre. Você tem que votar, tem que prestar atenção no que o cara vai fazer, ué. Proposta, essas coisas. Boa, Lolo. Ô, velho, qual que é o time? Tricolor Paulista. Eu votaria no Azedão. Tricolor Paulista. Azedão, nunca. Ah, por que não? Nunca, não. Não é, proposta, é mesmo, né? Esse aqui só vai pensar em Santos, só. Ô, Sombra, eu sei que é coisa de São Paulo. Azedão, se você fosse perder, qual seria a capital do Brasil? Ah, eu tenho uma dúvida grande. Imagina. Mas eu pensei numa cidade aí que eu acho bacana, mais evoluída aí do litoral paulista. Talvez Santos, o que vocês acham? Santos? Sobre, eu sei que o hino de São Paulo, respeito demais o tricolor. Claro, claro. Mas é que eu recebi aqui informações. Rapaz, tudo bem? Informações importantes. Você é o jornalista do rádio, Azedão. Ah, e aí você falou bem. Pera aí, fala de novo aí que o Domênico tá ouvindo agora. Fala aí. Você é o jornalista mais imparcial do rádio. Olha, me arrepiei aqui. Até falar mal do teu time. Eu quero ver você ficar nessa aí. Mas ele é imparcial, porque ele fala muita mentira, né? Nossa, imparcial pra caralho. Eu recebi aqui informações importantes, só pra continuar o programa. Pois não, Azedão. No último título brasileiro do Palmeiras, o Fábio Júnior estava no quarto casamento. Lembrando que ele tá no sétimo já. Casou ontem. Aliás, né? Ele casou ontem? Não muda de assunto, não. Não muda, não. Vai virar o Nelson Rubens. Esse negocinho também já tá virando passado, mas filho. Mas quem casou mais? Acabou. Tem uma coisa aqui. Não adianta você vir com esse papo. Pera aí, Palmeiras vai se sagrar campeão, você tá com esse papinho furado. Tem uma outra coisa aqui. Por que você não pega a última vez que o Santos foi campeão brasileiro? Ué. Pega aí essa porra aí. Quem eu falo há 3 anos atrás? E três? Três aonde? Por favor, gente. Pera aí, menino, rapidinho. Vocês foram campeão há muitos anos atrás, senhor. Quem tem que ver o Santos com isso? Sim, senhor, porque esse cidadão é santista. Não é santista, porra nenhuma. Sim, senhor. Só mais um. É o hino tricolor, você tem todo o direito de falar. Isso aí. Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa não tinham nem nascido ainda. Mas chupa. Mas não interessa. E o El Chan chamava geração. Engraçado, os gracejos terminaram, ô trouxa. Tá bom. Agora pega aí a última vez que o Santos foi campeão. Vamos falar do São Paulo, pega aí essa porra aí. Vamos falar do São Paulo. A última pergunta. Só a última pergunta pro Azedão, a última. Oi. Azedão, se você tivesse que apostar um dinheiro no título, Palmeiras ou Santos? Ué. Quanto de dinheiro? Vamos apostar, você perde tudo que você quanto tem. Quanto de dinheiro? Arranca suas calças, seu trouxa. Um milhão? Mil reais. Eu apostaria zinabre. Pela coerência. É zinabre, sim. A Chapecoense fora de casa é muito forte. É. E o Flamengo não ganha no Maracanã. Então o Santos ganha, o Palmeiras perde. Último jogo, América é fácil. Você e o Vitória não perde ninguém, cara. Mim, não, o Palmeiras mil não, reais do Santão da Massa. Ele não precisa nem do resultado dele. Santão da Massa. Porque o, lá fora vai ser empate o jogo. Você aposta com o Azedão, te chamou pra mil reais. É, pode apostar mais. Aposta mais que esse trouxa aí. Azedão ele não vai arrancar apostar. As calças desse mané aí. Não fala com o São Paulino aí, Domingo. Triste, triste. Esse trouxa aí. Cala a boca você aí, ô trouxa. Ô Azedão, cara, fez tantos anos de faculdade. Fala do teu time aí. Você tá perdendo teu tempo pra falar do Santos, ô mané. Então fala do teu time aí, ô. Toma a rédea do telefone e fala, pô. Tem rédea do telefone. As rédeas do telefone. Fala com o Sombra aí, ô trouxa. Primeiro stream que teve, eu fui ver você lá. Boa, é nóis, irmão. Também. Boa, é nóis, parceiro. Boa. Aí. Boa. Fala aí, Leonardo. Tricolor, cara, quem você indicaria pra técnico no ano que vem? A não ser, claro, se você gosta do Ricardo Gomes, minha pergunta está invalidada. Rapaz, o Ricardo Gomes, eu acho ele muito fraco, viu, Sombra? O time dele não toca a bola, não desempenha aquele papel legal, né? Eu indicaria... né? Eu sempre, quando antes do Cuca vir pro Palmeiras, eu queria ver ele no tricolor, viu, cara? Achei que o time que ele montou no São Paulo era um bom time. Mas esquece isso, isso não tem a menor agora, tirando possibilidade. O Cuca, eu tentaria mais uma vez um técnico estrangeiro. Eu não vejo um técnico bom aqui no Brasil, não, pra assumir o nosso tricolor, não, viu, cara? E se fosse o Rogério Ceni ou o André Jardine? Ambos novos, com alguma ligação ao São Paulo. O Jardine que botou de novo o São Paulo na final da Copa do Brasil, hein? Ah, eu gostaria do Rogério Ceni, cara. Não sei, mas... Hã? Eu acho que ele assumindo o tricolor ali, o pessoal começa a escutar ele, sabe que ele fala... tá dito, né? Ele tem aquela moral, né? Com todo mundo, e todo mundo ia dar espaço pra ele trabalhar, né, cara? Acho que o Jardine não ia ter esse espaço se ele assumir hoje o tricolor, não. Com três derrotas, ele... A galera ia cair em cima dele. Acho que o Rogério Ceni já tem mais uma moral pra assumir. Sem falar que dá pra ver na cara dele que ele tem inteligência, né? E agora vamos mudar, vamos pro gol. Indica um goleiro aí. Você já colocou o Rogério Ceni de técnico, agora vamos pro gol. Rogério Ceni. Eu tentaria o Sidão ou o Marcelo Groi do Grêmio. Marcelo Groi do Grêmio é muito difícil, muito, hein? Né? Mas eu acho que eles vão levar o Cássio, né? Eu falar que eles estavam querendo trazer aquele moleque que era do Santos, mano, o Rafael Cabral, lembra dele? Lembra. Tá jogando na Itália? Rafael tá na Itália. E o Cavalieri? O Cavalieri é zoado, bom mano. Goleiro também, então, o Cavalieri é bom goleiro, mas o que aconteceu com ele não tá jogando? Tá machucado? Tá machucado. Ele tá machucado, mas... Então, eu tinha informação, o contrato dele veio em dezembro. Sim. Mas tem gente falando no Twitter que ele renovou o Fluminense, essa informação eu não tenho. Entendi. Cavalieri é um goleirão. Mas foi muito mais forte o ano passado, né? A saída dele, não, ano cogitado. Passado não, retrasado, que aí ele renovou. Aí depois... E era a volta pro Palmeiras. Mas a gente tá se baseando no Cavalieri que jogou no passado. O presente do Cavalieri é um goleiro hoje que vive machucado e toma gols aí tão incríveis quanto o Denis. Essa questão de Você acha? Eu acho. O São Paulo, se ele quisesse investir num goleiro de qualidade, ele podia fazer uma proposta aí pelo Danilo Fernandes. Também, esse é bom goleiro, viu, mano? Esse é o cara acabou de ir pro Inter. Acabou, vai cair pra Série B, vai saber se quer ficar. Ó, arregaçou ontem, falou um monte ontem. Falou um monte. Tava falando que o time precisa de macho, que a galera lá parece um catado de juvenis. E o Everton? O Everton. Esse aí eu acho fraco. Você acha fraco? Acho fraco. Eu acho que os três goleiros que estão na seleção hoje são questionáveis. Eu acho que o Danilo Fernandes é melhor que ele. Outro dia eu acho que o menino lá do Santos, lá o Vanderlei, é melhor que ele. Eu tava vendo o Twitter do Márcio Espímpolo e ele tava falando que o São Paulo ia atrás do Sidão. Ele é o 29, sabia? O goleiro da Chapecoense também é bom, né? Aquele que parece que o São Paulo sondou um tempo atrás. O Sidão, que tá no Botafogo, era do Aldax, né? Eu vou falar um negócio, o Sidão no Aldax eu não gostava, não. O Sidão no Botafogo... É que ele jogava muito com o pé, né? Ele jogava muito com o pé e não tinha muito recurso, então ele tomava uns gols meio idiota lá, mas no Botafogo o cara falou, só chuta pra frente. Aranha, vocês não gostam? Renovou com a Ponte. Não, é bom goleiro, mas eu acho que também não é o... Mas na boa, o melhor goleiro hoje do cenário nacional que teoricamente tem a chance de poder pegar, o Jailson, se não ficar no Palmeiras... Neto? Lembra do Neto? Neto tá jogando fora do Brasil também. Também tá fora. Ele me mandou uma camisa. O Neto? É? Ele tá fora. Mas você nem gosta dele? Não, o Neto goleiro me mandou uma camisa de presente, rapaz. Ele tava na Itália, qual time que era? Na Fiorentina, não é? Beijo, o Neto te queimou lá, hein, cara? Não, queimar ele não queimou, ele tentou. Mas hoje em dia você dá mais audiência que ele lá no Fox Sports. Ah, não sei se dou ou não dou, mas ele deixa ele lá no canto dele. Sensacional, lá. O Fox Sports todo dia, cara. Obrigado, viu? Tirando o Sormani, que é chato demais. Nossa, aquele cara lá. Você podia levar o Sombra pra lá, né, Beija? Pô, os... O Sombra trabalha aqui durante o dia. Né? Não, você é rico, você não precisa de dinheiro mais, não, rapaz. Não, isso é verdade também. Aí você falou a verdade. Podia ir lá trabalhar lá, você aumentar a audiência do Beija lá. Esse você é tem... humano lá, cara. Ah, e esse tem dinheiro, esse pode. Sem falar que com você o humano respeita, né? Não falar tanta abobrinha. Não, muito pelo contrário, eu nunca falo abobrinha, velho. É, que é isso, mano. Eu só falo a verdade que precisa ser dita, mano. São todos os legumes, verduras, não, pelo contrário. Me diga uma coisa que eu disse aqui que você não concorda. Vamos lá. Vamos lá, me diga uma coisa que eu disse aqui que você não concorda. Pronto, já não concordo. Ô, não, louco, não. Você falando já é uma discordância. Ué, não, mas isso é muito vago. Isso é muito vago. Isso mostra a sua predisposição contra mim. Ô, Leonardo, olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Vamos torcer por um São Paulo melhor, né? Tá precisando, né? Vamos torcer. Tem que trazer o Thiago Neves ou o Diego Souza. Mais um atacante ali, um lateral esquerdo, acabou. Ano que vem nós é campeão de tudo. Oh. Ah, olha só. É. Tá bom, então. Isso aí, um abraço pra vocês, viu? Alô. Valeu. 15 anos escutando vocês, cara. Nossa. É isso aí, velhinho. Falou, rapaziada. Abraço a todos. Valeu, obrigado. Um abraço. Esse é o momento sem parar. O Sem Parar Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, já vai pro segundo ouvinte, mas o Ralph, nosso estranho no ninho, quer falar. Ô, Manão, você falou que... Era pra te questionar quando você falasse alguma besteira, sim, tal, falou alguma coisa errada. Sim. Você lembra que uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, você vivia falando pra o Palmeiras juntar com a Portuguesa e fazer o Portumeiras? Sim. Olha aí. Que não, tal, se vocês tivessem juntado... O Corintilusa, não, uma não, coisa pelo assim. Pelo contrário. Ó, por exemplo, se a Portuguesa tivesse juntado com o Palmeiras naquela época, vocês poderiam talvez já ter comemorado o Campeonato Brasileiro antes. Exemplo, vocês não precisariam do Paulo Nobre. A Coringuesa. Oh, mas o Palmeiras, velho, o Palmeiras tá querendo bater no peito aí, falando um monte aí, velho. Se não fosse a Parmalat e o Paulo Nobre na vida de vocês, hein, o que, que vocês seriam, hein? Que fazem. Olha lá, o cara sem graça, olha o cara sem graça. O cara parecia aquelas meninas da balada, o assim, sabe? O que a gente seria? Mexendo o pezinho ele assim, é tipo, 8 vezes não sei, campeão brasileiro, não campeão sei, mundial da Libertador. Ah, te catar, oh, sua velha coroca. A galera no Twitter vai avisando, opa, aí o Neto, o goleiro, tá na reserva do Buffon, na Juve. É, bom. Eu não fui eu, não. E não tá na reserva de qualquer um, né, velho? Do Buffon, mano. Muito bem, vamos lá. Segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal. Só os virgens hoje, hein? Dedinhos. Ó, oh, exalta, velho. Aí sim, hein? O Krigor aí, ó. Vai, Benjamin. Eu vou até lá. Krigor. Domingo. Eu domingo. Vou. Domingo. Krigor. Krigor. Krigor. Krigor e o Periclão. Krigor. Ele e o Pericles, mano. O Pinha, lá tinha os malucos sangue bom no Exalta aí, o Pinha. O Pinha e parceiro. O Pinha, gente, Pinha é parceiro. O Pinha é parceiro mesmo. O Pinha é meu amigo. São Paulino fanático. Aí, ó, porque você não mete o pau no Exalta Samba, ele é do Exalta Samba. O Pinha voltou, mano, pra nova formação? O Pinha é gente boa. O Pinha ouve a gente. Muito obrigado. Abraço pro Pinha aí. Quem? Quem? A gente tinha virado o produtor dos caras lá. Agora, é teu amigo que você nunca trouxe, né? É que o Benjamin mete o pau no pagode, como é que o cara se sentiria à vontade aqui? Eu não meto aqui? Pau no pagode, eu não gosto do pagode. Se fosse guitarrista, ele já tinha trazido. Quem ouve o programa também, o cara anda com pandeiro, ele não traz. Quem ouve é o Rodriguinho, também ouve. Traz aí. Quem é que o Rodriguinho é palmeirense roxo. Não, quem é que o Domênico gosta? Alô, Rodriguinho. Tiaguinho. Não, o Tiaguinho é corintiano. Pô, Domênico que tocou no casamento do Tiaguinho com a Fernanda lá, hein? Um abraço pro Caio Ribeiro, pro Tiaguinho aí, que são... Um abraço aí, Caio. Tamo junto. Soul Bar aí, um abraço pros dois aí. Um abração. Mas vamos atender aí o ouvinte. Vamos lá, vamos ver quem tá na linha aí. Alô? Alô? Quem fala? Eu, Leandro. Leandro do quê? Cadê o Vermelho? Neres de Carvalho. E quantos anos, Leandro? 2.6. É Leandro do quê? De Itaquera. Neres de Carvalho. 10. Aí é Leandro do quê? De Itaquera. Neres. Para, porra! Deixa o cara falar, cacete. Desculpa, é que eu me empolguei. Fala o nome, velhinho. É Leandro de Itaquera. Não deu pra ouvir, velhinha. Fala o nome, repete. A gente tá ficando bravo. É Neres de Carvalho. Neres. É, ele não falou Neres. Leandro. Neres. RG, ele fica bravo, mas ele gosta. Isso. Pô, de novo, né, mano? RG, Leandro Neres de Carvalho. Pô, não sei nem quantos anos. Já falei, tô Leandro aqui, pô. Deixa eu terminar. Tá Leandro. Boa, RG, boa, boa. Mesmo com as adversidades, RG, mandou bem. Boa, isso aí, RG. Mesmo você sendo... Vocês viram que atrapalha o velho, mesmo né? Sendo, ó, mesmo o RG sendo boicotado, tá certo? Ele boa, mandou tá, bem. Tá difícil. Ó, o Pinha aqui, trabalha cara. Com o Péricles, não voltou, falei pra você. Ah, conheço não? Do pagode, mano. Ah, então tá bom. Vem, vem na minha. Ó, você sabe que eu esqueci de falar pra vocês, você tava vindo pra rádio hoje. Rapaz, você que eu... Mentira. Será que eu vim parado... Na frente de um prédio aí na Paulista? Não. Rei Charles. Até parei, buzinei. O Rei Charles morreu, idiota. Quem? O Mano Menezes. Fazendo o quê aqui? Ah, mentira. Pá, juro por Deus. Encontrei ele, parei o carro, falou, ô, mano, tudo bem? Pai, perdi, precisa carona. Ele falou, não, você põe num táxi aí, valeu. Tava aí, ó, na Paulista. Já vi o Filipão aqui também. Paulista não, na Bernardo. É Paulista, né? Ah, não. Quando você Paulista sai. Paulista é essa da... aqui. É. Não, é ali não. Bernardinho de Campos. Olha que eu encontrei no trânsito aqui, ó. Achei, falei, putz, mano, tô no além. Quem parece? Quem parece? Deixa eu ver. Porra, você não. Caramba, mano. Nossa, tá de brincadeira, Sombra. Não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, você é louco, João. Porra, você é louco. Sei trombei lá, quem trombei o cara no trânsito, mano. Luciano do Vale, mano. Você é louco. Lógico que parece, mano. Ah, é. Ver, parece sim, mano. Tirando a barba. Trombei o cara aqui, RG, na Avenida Tiradentes, ó. É a cara do Luciano do Vale. Mas eu vi o Luciano ontem, na Marginal. Parece aonde, mano? A cara do Luciano. Você viu o Luciano ontem? Ele tava no carro do lado, meu. Não era calção. Eu vi, foi. Trombei o cara na. Era taxista, RG, na Avenida Tiradentes. Parece ou não parece, RG? Deixa eu ver, mano. Eu vou mandar pro programa do Serginho, mano. Falei, mano, tá na lei, velho. Que não tem nada a ver, mano. Deixa eu ver, meu. Mostra lá, pô. Não nada a ver, meu. Que nada a ver, mano. Vocês fumaram desculpa, pedra, mano. Meu. Ô, Leandro, não, você... mesmo assim não tem nada a ver, meu. Você fala de qual bairro, mano? É, aqui é Jardim Cibele. Jardim Cibele, Cibele. Se vira aí, Cibele, Benjamin. Não, Cibele é nome de prima que não reúne questão. Condições. Não é questão de se virar ou me virar. A Cibele não é tua filha? Ah, sim. Cibele, então. Isso eu ia falar. Que Sibéria. Além de ser... E além de ser filho... Cibele e Cibele. Bom, tá bom. Já que eu não posso ficar o bairro, é Carapicuíba, pronto. Mas é Cibele ou Cibele? Cibele. Cibele. Então, Carapicuíba. É Carapicuíba. Não, não é. Lógico é que tem é. Lá. Tem Carapicuíba, tem. Já Cibele, o tradicional é lá. Não. Sim. Aqui é Itaquera. É o quê? Itaquera. Pô, mas é do lado, velho. Você faz um cotovelo. Uma coisa de duas horas e meia, você tá aí. É do lado se você estiver jogando o War e chacoalhar o tabuleiro. Você tá usando a velocidade, né? De dobra do Star Trek, meu amigo. Ó, mas na boa, mano, ó. Tá aí uma dica pra Estrela assombrar. Ah. Ó, a Estrela podia montar aí um War Cidades, mano. Imagina, vai invadir Itaquera, mano. Vai invadir Perdizes, mano. Da hora, mano. Muito mais legal do que invadir países, olha, cara. Olha isso. Olha onde vai a imaginação do sujeito. Imagina, quero ver invadir o alemão, velho. O War deveria ser um jogo educativo pra toda criança. É a criança de 3, 4 anos. A criança do Estado Islâmico, né? Não, muito pelo contrário. A criança aprender como é que se deve agir no mundo, tá ok? Eu gostei dessa ideia, viu, mano? Parabéns. Tamo junto. E, ô, Leandro, você trabalha com o quê, velho? Eu trabalho no faturamento do Hospital das Clínicas. Eu amava os faturamentos do Hospital das Clínicas. Os faturadores. E o que mais tem saído aí no hospital, mano? Qual que é o negócio que tem? É item em todas as listas aí de check-out, velho, no Hospital das Clínicas. Não, isso aí não cobra, mano. Cobra tudo. Não, o gaze não, mano. Gaze não cobra, Leandro? Não, o gaze é frio, mano. Hã? Não, eu trabalho com o SUS, eu... Ah. Pega a parte mais do SUS. Ah, vamos cobrar entendi. Pelo peido agora, é? Não, mas ó, é legal. Aí vale a pena a gente exaltar aqui o trabalho do... Exalta samba. Não, eu tô falando sério. Vale a pena a gente exaltar o trabalho aqui do Hospital das Clínicas, que é o hospital público. Sim, sem dúvida, é. Mas é um hospital referência, velho. É referência. E realmente vale a pena aí, porque o pessoal manda muito bem lá. Parabéns pra toda a galera que trabalha no Hospital das Clínicas aí. Da hora mesmo. É difícil de entrar. E... Ô, amigão, e torce pra quem? Eu torço pro futuro campeão brasileiro. Qual? Palmeiras. Pô, RG, essa era a hora de você gritar, mano, por baixo aqui. Eu não desisti, eu não joguei a toalha, Santos. Né? Dei a deixa pra RG chegar lá. Panfarrão só tem um aqui, velho. Azedão, dá pra cravar. Dá pra cravar. Panfarrão só tem um aqui. Azedão, dá pra cravar já com o Palmeiras é campeão brasileiro? E o Santos dá. O Santos vai fazer essa virada no final, vai ser bonito. Alô, inclusive a taça já vai estar na Vila já. Mas Azedão, desculpa, já, o Santos não Santos basta o Santos ganhar os dois jogos. É. Tem que torcer pro Palmeiras perdê-los. Quem? Azedão, Palmeiras vai joga perder. Por um ponto, Azedão. Não tem problema isso, pô. Ó, a taça tá indo. O Santos já desceu, a CBF desceu pra Vila. Desceu. É. Pode ver. A taça tá na Vila? Já imagino. Brincadeira. Imagino que desceu aí já. acordou, é. Né? É, acordei do lado da sua mãe. Ah, juiz! Inclusive, cadê? É bem gostosa, viu, rapaz? Ah, juiz! Apetitosa ela, hein? Ah, quero a mãe ver agora. Dele, não fala da mãe do ouvinte. Quero ver, quero ver. Segue o jogo. Segue o jogo? Segue o jogo. Tá pro da mãe. Nossa, Domênico, você tá. Eu elogiei a mãe do cara, pô. Ah, elogiou o Katsu. Não, a partir do momento que ele falou, é bem gostoso, é um elogio. É. Ai, meu Deus do céu. Fala com ele, Lolo. Vai, Dodô. Ô, meu velho, tudo bem aí, cara? Quem é o ouvinte? Qual o nome do ouvinte? Augusto, Leandro. Do Jardim Cibele. Porra, você fala um monte de nome. É, Leandro, Leandro Augusto, do Jardim Cibele. Ô, o Jardim Cibele é em Itaquera? É. Então, de repente, eu acertei, que é Leandro de Itaquera. Vocês não tinham entendido minha piada. Leandro de Itaquera. Obrigado ao Caio aqui, do Twitter, que boa. Me deu essa... Tá vendo? Eu não tava fazendo piada. Sem querer, hein? É. Ô, meu velho, e aí, cara? Curtiu aí esse campeonato? Como é que é a expectativa aí pra domingo agora? Ó, você vai no jogo ou não? Bela pergunta essa, hein, Domênico? Vai... Foi na porra, na posso veia. Falar com o cara? Fala com ele, então. Não, parei, né? Desculpa, vai lá. Fala com ele. Não, não, você que é o jornalista, mora aqui no estádio, né? Quem sou eu? Domingo vai te dar uma bifa na cara, velho. Domingo já tá puto que o carro dele não tá aqui. Não é isso, é uma brincadeira rápida. Não é isso, é que eu tô começando a entrevistar o cara, pô. Posso entrevistar o cara ou não pode? Tem razão, Domingo. Eu só sou você dar uma cotovelada na boca dele. Eu? E aí, cara, você vai no jogo ou não? Não, vou ficar em casa, Dudu. Não vai dar pra ir, não. Vai ficar em casa? Até gostaria de ir, mas vou assistir de casa mesmo. É, você é mó modinha, né, velho? Ah, por que você não pode ir? Oi? Por que você... Eu vou trabalhar sábado, eu não sei se eu vou conseguir. Então, prefiro deixar na boca pra algum torcedor que queira aí. É. O jogo é domingo, viu? O jogo é domingo, não é sábado. É. Você não vai, fala que você é modinha, velho. Ele entra não, no sábado. Modinha. Agora, modinha, pé modinha, frio. Agora era hora de ir. Pé frio, velho. Fala que você é pé frio. Você tava aqui ontem, tá que era? Fala que você é pé frio. Fala, eu sou pé frio e eu não quero comprometer a campanha do meu time. Não, que comprometer. Você tava em Itaquera ontem? Fala, mas tá trabalhando, Paquito. Trabalhando? Eu tava trabalhando, velho. Eu tava aqui pra levar alegria pra tua vida. Ah. Eu tava aqui pra levar entretenimento pro teu lar, rapaz. Agora você domingo vai fazer o quê? Vai fazer porra nenhuma. Vai ver Faustão? Ah, te catar, rapaz. Ô, Leandro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Melhor nem mesmo, modinha. Você acha que o Cuca vai ficar ou o Cuca vai embora? O que você tá achando aí, pelo que o pessoal tá comentando? Cara, eu gostaria muito que o Cuca ficasse. Muito. Porque seria uma chance muito grande de ganhar a Libertadores. E fica no Cuca. Que provavelmente o ano que vem vai ser um caos pro Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, porque praticamente tá tudo junto no final do ano. E a Libertadores vai o ano inteiro, né? É, então, vai embolar tudo. Ninguém tá se preparando e... dando conta do que vai virar. Vai ficar o começo do ano para pré-Libertadores e Paulista e o final do ano, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Agora, vocês sabem aí, não sei se alguém tem essa informação, como é que vai ser? Porque a Libertadores, geralmente, ela é disputada em 6 meses, né? E ela já é espaçada, né, mano? Um pouquinho, né? Agora, em um ano, vai espaçar tudo? A Libertadores não é disputada em 6 meses. É, geralmente é. A Libertadores são 4 meses, né? Começa em fevereiro, vai até primeiro jogo, isso é a primeira fase ali. Mas a Libertadores termina, geralmente, logo no começo de julho. Vai terminar em novembro, beija. Agora, termina em novembro. E tem um detalhe que as pessoas não estão se apegando. Vai mudar tudo agora de figura. Porque a Libertadores, os times brasileiros não perdem jogador pra janela. Porque a Libertadores acaba antes. Agora não. Agora pode a janela perder. Vai estar tá aberta e a Libertadores vai estar tá rolando. E o meio do ano é pior, né? O meio do ano é pior, né? O Benjão. Quem fez contratos pensando até metade do ano, pensando em agora Libertadores para o ano que vem? O Benjão, me tira uma dúvida. Agora que os times mexicanos saíram da Libertadores, abrem mais vagas para o brasileiro? Abrem mais para outros... Não, abrem mais vagas. Abre para o Uruguai, ou uma vaga, Uruguai mais outra. As vagas dos mexicanos irão para então, acho alguns que nem Uruguai. Países. Acho que Brasil, Argentina e Uruguai estão fora da lista, se isso. Não me engano, acho que vem Colômbia, menores, Equador e, sei lá, Venezuela, algum tipo raio Bolívia, desse Peru, Venezuela, Mas Brasil, Argentina Brasil e Uruguai estão descartados aí. Entendi. Pelo menos a princípio. É verdade. Ô, Leandro. Só faltava ganhar mais vaga também. Ô, mano, vai assistir a Libertadores aonde? Eu vou estar aqui. Possivelmente vou estar aqui. Inclusive, meu time vai pegar a sexta vaga. Eu senti uma maldade do estranho. Ah, você deveria dar uma zoada na sombra. Uma maldade ele perguntou do o Corinthians só depende dele. Ele perguntou. O Corinthians só depende dele pra pegar a vaga pra Libertadores. Diferente de São Paulo, que não vai. Meu time ainda tem chance. Eu senti uma maldade. O dele não. Inclusive, ô cidadão, quantos mundiais você tem pra falar de Libertadores? 1951. Gol do Jair da Rosa Pinto. Muito bem lembrado. Olha, pelo nosso... Ficou quietinho, hein? Gol do Jair da Rosa Pinto. Ele tá rindo pra pensar em alguma bobagem. Na boa, mano, eu não vou zoar, porque isso aí deve ser feito de craque, velho. Isso é louco, vai te catar. Não, é, eu já sei como é que é, não é assim, meu. Não é assim, não, calçado. Não, não, fica louco. Leandro, um abraço pra você, já que você não vai na partida, vai assistir de casa. Deixa aí o seu palpite pro jogo, então. Eu acho que 2-0 Palmeiras. Ah, e... tá bom. Tá bom. 1-0 tá bom. Então tá bom. Tá com cara de empate aí, viu? Palmeiras não precisa. O Palmeiras, se não tomar nenhum gol, ele é campeão. Cuidado com o Ananias, hein? O Ananias. Eu acho que o primeiro gol vai demorar pra sair, mas depois sair o primeiro. Aí sai o segundo. Mais um e já era. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí. Bom trabalho pra vocês. Que vocês continuem assim sempre. Alô, cara. Vocês vão alegrando a nossa tarde aí. Valeu, cara. Muito obrigado. Isso aí. Vamos lá. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Aliás, ó, daqui a pouquinho nós vamos entrar ao vivo direto do pedágio Consórcio Honda, o pedágio Estádio 97 Consórcio Honda, que tá acontecendo na Yuri Motos, na Avenida Atlântica 129. Vai pra lá, cara, vamos colocar uma porção de gente no ar, lá no bairro do Socorro. Yuri Motos, Avenida Atlântica 129, pertinho do Largo do Socorro. Você vai ganhar bonés, chaveiros, vale ingresso pro Banco Honda Hall, vai ser legal demais. Já já a gente fala de lá. Vai tocar o Asdrúbal, Dodô! É, vai tocar. Ai, ai, ai. Ô, oh, sem compromisso, mano. Mariana, parte minha. Vai, Benjamin. Mariana é minha flor. Mariana, Mariana, calor. Mariana, parte minha. Ei, Benjamin, você não conhece nada. Você é maior prego, mano. Por isso que não pegava ninguém. Alô? Alô? Quem fala? Danilo Farias da Silva. Ô, Danilo, tudo bem? Tudo bem. Quantos anos? 30. 3.0 RG, hoje. Hoje eu comi. O quê? Como assim? Farias de mandioca hoje? Ah, sensacional. Essa da época da escola, hein? Nota 9. Aí, ó. Pela piada, irmão. Eu comi um vatapá lá no Mercadão hoje. Já foi boa, hein? Foi mesmo? Sensacional. Vatapá não, rabada. Foi mesmo? Foi. Rabada, gostoso, hein? Aí, eu adoro rabada, irmão. Aí, inclusive, fiquei sabendo lá, os caras entregam tudo, né? Que o nosso Zé Antônio vai buscar peixe lá numa... De Pinheiro, você foi? É. Ah, ele vive lá. É, aí o cara, o dono da... Falou, ah, o Zé tá sempre aqui. Falei pra ele trazer o Sombra. Eu falei, ah, é. Porque você foi no Porco Feliz lá? Ah, é em frente, rapaz, tem uns restaurantes lá. Ah, é, ele vive lá. Experimentar lá a rabada de lá. É isso aí. Aí ele, pra puxar e fazer amizade com as pessoas, eu sou amigo do pessoal do estádio. Aí desenvolve, ele, não, eu sou dono da rádio. Aí acaba virando o momento conversa de WhatsApp. Nossa, ô, velho, e qual que é o bairro aí que você mora? Eu moro no Clube de Campo. Ah, se é o que eu conheço, Clube de Campo, é cada piroca bonita. Isso! Que isso? Que isso, Benjamin? Não, é outro Benjamin. Não, foi o Benja, esse não foi o Benjinha. Sou eu. Bom, o clube, se é o mesmo... Clube de Campo? É Santo André. É, você é monstro, Benja. Monstro? Você é monstro, velho. É nóis, velho. Você falou, como é que você falou? Santo o quê? Santo André. André. Ô, Benja, deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchan meu aí. É. Liberado pelo Sombra. Eu vou estar quinta-feira no Crocobar aí em Santo André. Aonde? Crocobar. Crocobar. É um show slim bacana que eu faço lá. Slim? Que é um show slim? É. É um show sem a banda, só. Rude pro rude. Porque o cachê é mais baixo. Pior que não, cara. Então você ganha mais dinheiro. Ele porque eu comecei fazendo show, pagar pra dar pra você sozinho, entendeu? Então às vezes eu resgato isso. É no Crocobar aí, 21h30. Show solo. Quem é de Santo André conhece aí. Por o Crocobar. O Crocobar. Deve ser uma mistura de crocodilo. É porque é crocodilo. Todo estilizado de crocodilo. É. Se um dia você tiver que fugir de um crocodilo, fuja em zigue-zague, porque ele tem dificuldade de fazer curvas. É. Sombra, a chance de eu lembrar isso. Se você correr em... Quando eu vejo um crocodilo atrás de mim... O alligator. É igual o negócio, quando você vê um urso, finge de morto. Conta isso pra criança que foi comida por um crocodilo lá na Disney. A maioria foi comida por qualquer coisa e em qualquer lugar, né, velho? Era um crocodilo na Disney, velho. Tira sarro. Mas não tô tirando sarro. Agora o negócio é o seguinte. Teve uma menina que tava na piscina do hotel, acho que, se não me engano, foi na Austrália. Você viu? O crocodilo veio num pau, velho. Mas num pau. Fora da água, ela pulou na água pra tentar se esquivar. Ele pulou na água atrás dela. E pegou ainda a perna da menina, velho. Arrancou um pedaço. Ela tentou nadar em zigue-zague e não conseguiu, velho. Onde você viu isso? Na TV, mas na água, na água não funciona. Não, foi, acho que... Na água não funciona esse zigue-zague. Na água não rola, não, deve ter, então. Zigue-zague na água, na água não, pega, velho. No chão, é pra ele fazer... Ela não desespera, ela não crau costas e borboleta ao mesmo tempo. O Sombra agora deu um exemplo assim muito bacana. Porque aqui é normal, Dudu, você tá na Paulista e aparece... E vem um crocodilo. Então na Paulista você corre em zigue-zague. Ah, vai caçar. Ô, beija, o que você faz se vir atrás de você um lagarto alado, cuspidor de fumo? Vamos tentar trocar uma ideia, né? Fuma junto com ele, velho. Vamos tentar trocar uma ideia. Eu falei, lagarto, beleza? É, nós. É isso que eu ia falar, meu. Conversa com ele que ele é gentil. Sabe o que eu faria? Eu chamaria o seu Bento. É, cuspidor de fogo? Oh, ele já viu, já. Você me lembra aquela piada do como é que é lá? E chama lá do Koala, lembra? Em cima da árvore. Ela é boa pra cacete. Ai, meu Deus, ô, velho, e o time? Ah, o time? Eu quero ir na torcida do Estádio 94. Ah, não tem vaga. Como não tem vaga? Tem? Não acabou? Ih, acabou, graças. Começou agora. Ah, é? Botou 20, não sei porque ele não falou. Danilo, caraca, parabéns. É o único lugar em São Paulo. Primeiro não podia. É o único lugar em São Paulo que tem ingresso pra ir domingo. É o único lugar aqui. Parabéns, você conquistou a vaga. Você vai na torcida Estádio 87 no Camarote Único, que é maravilhoso. Até aproveitando a sua participação para dizer: o ano que vem teremos mais um ano inteiro de torcida Estádio 87 no Camarote Único. Um abraço a toda a família do Único: Marcelo Neves, a Fernanda, o Sérgio, a Ariane, todo mundo que trabalha lá. Neves. Parceiraços, um abraço aí ao Marcelo Neves, gente boa demais. Teremos aí mais um ano completo. E ó, o pessoal que vai estar lá assistindo o Camarote Único é outra experiência. E vou falar, viu? É um momento único. Os ingressos na mão do viu, do sambista, tá mais de... Cambista, vovó. Cambista, né? Não é sambista, não. Tá mais de R$1.000 já, viu? Agora você não quer pagar nada? Só com a torcida Estádio 97. Tem que ligar aqui. Você conseguiu, Danilo. Parabéns. É, o Danilo já garantiu dele. Vai ser a primeira vez no estádio, velho. Vai ser a primeira vez no estádio? Vai ser a primeira vez no estádio. Vai, que legal. Nossa, isso dá um azar. Louco isso, hein, velho? Isso dá azar, hein? Que azar, o título tá garantido, né? Só ir lá pra festa. Nossa, ele já disse que já é pra ir pra festa. Nossa, agora zicou morto, Dudu. Não zicou nada. Agora... É festa garantida, cara. Eu vou lá só pra participar da festa também. Não dá azar isso aí, mano? Calma, o cara nunca foi em jogo. Geralmente falou que vai a primeira vez e já vai só porque é só pra festa. Não, eu já fui em jogo, não foi necessário. Ô, Norberto, eles obrigam o Dodô a falar que já é campeão, aí ele fica falando isso agora. Não, mas ele já foi em jogo, ele não foi no estádio do Palmeiras. Presta atenção. Então, dá azar. Que azar? Azar dá o torcer pro teu time. Isso que dá azar, porra. Torcer pro Palmeiras dá azar agora. Dudu, torcer fala pros Corinthians, pro São Paulo que dá azar, porra. Fala pra eles, Dudu. Nós estamos nojento. É, lógico, estamos pra caramba. Estamos nojento pra cacete, tá louco. Então vai tomar de brincadeira, pô. Ah, olha onde já se viu, né, meu velho? Agora, o papo que rolou aí é que o Palmeiras parece que tá trazendo guerra aí. Você conhece esse jogador? É, eu vi o pessoal comentando na internet que ele é um volante, tipo, no estilo Moisés de jogar, né? Ele joga de segundo volante também, de primeiro volante. É um jogador no estilo do Moisés, que marca e arma o jogo também, né? Ó, o Santos, pra tentar vencer a concorrência, vai mandar um intermediário lá. Ah, eles atravessaram de novo isso. Viaja pra Colômbia na segunda-feira. Tem dinheiro o quê, rapaz? É, não tem dinheiro isso aí. Tem dinheiro pra contratar, vai fazer o quê? Tem dinheiro isso aí, não. Vamos lá e arrebenta mesmo. Sua irmã me presta dinheiro. Ah, ó, juiz. Eu faço serviço pra ela no quarto dela. Ah, juiz, de novo. Não, hidráulica. Baixa o nível. Tá baixando o nível. Aí, Azedão. Ah, peraí. Finalmente. Peraí, o que é isso? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. Finalmente. Agora, Domênico. Opa, grande Robertinho. Eu criei uma brincadeirinha. O quê? Você criou? É. Esse ano está muito fácil. Muito fácil. Muito bonito. Ah. Vamos eleger o pior Palmeiras em todos os tempos? Agora? No pique. Sei lá. Nossa, é difícil, não, hein? Eu anotei aqui os nomes. Olha que teve vários piores. Olha, se tem time que tem jogador pra montar o pior... Meu Deus! Nós temos. Palmeiras tem bastante. Uns períodos aí que são constrangedores. Vamos começar. O Corinthians tem um tempo bom também de nego ruim. Nossa, goleiro. Né, mano? Goleiro. Vai, goleiro. Goleiro. Vai, já falou. Goleiro. Já falou. É que nem o Paulo computador. Tira do looping. É. Deola ou Bruno? Ah, não. Nenhum dos dois. Então fale um. Tem pior lá atrás. Se não sabe, não atrapalha a brincadeira. O Gilvan era ruim demais. Gilvan era, aí, ó. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Eu acho o Deola pior. Não. Ih, você não conheceu. O Deola jogou bem. Quem era o goleiro do Palmeiras? Vai anotando aí. Perdeu da Inter de Limeira no Morumbi. Só um minuto. Olha aqui, ó. Você não pode pôr o Bruno aí. O Bruno foi campeão da Copa do Brasil. Eu queria brincadeira, eu faço o que eu quiser. Martorelli, Sombra. Exclamação. Martorelli. Não, Martorelli, não sei. Então escolhe um Gilvan, Martorelli. Gilvan. É pior que os dois aí. Vai. Lateral esquerdo, o ouvinte aí do telefone pode opinar, hein? Pode. Vamos lá. Vai. Lateral direito. Não pode passar de dois direito. Minutos. Direito. Né? Não, ele continua no próximo. Ah, então tá bom. Direito. Lateral esquerdo. Mas não é direito primeiro? Lateral direito. Vai. Fabinho Capixaba. Aí. Amaral. Amaral? Amaral. O Amaral. Ex-Goiás. É. O Elguinho. Amaral, é verdade. Não, esse é o Vitor. Vitor? É. O Amaral era volante. Não, tinha um Amaral lateral direito. Tinha um Amaral lateral? Horrível, eu não sei nem de onde ele veio. Veio do Fortaleza. É, teve o Amaral. Isso, sou. Teve um outro aí que chamava Neném, lembra? Neném. Eldinho. Eldinho, meu Deus. Eldinho. O Wendel Trave. Lembra do Wendel? O Wendel. Ah, aí é difícil, qualquer um pode pôr. Mas escolhe um. Meu Deus, o jogo é pra escolher alguém. Vota. Escolhe você. Pelo amor de Deus. Escolhe você. Se eu quisesse escolher, eu fazia no meu quarto, eu comigo. Eu quero a sua opinião. Fabinho Capixaba. Acho obrigado. Que o Capixaba, hein? É. Obrigado, senhor. Fabinho Capixaba, vai. Querido ouvinte. Ah, eu também colocaria o Fabinho Capixaba. Ele é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Ouvinte do telefone. Zagueiros. Eu lembro do Lúcio, aquele que era o terceiro Lúcio. Melhor lateral. É lateral direito, porra! Esse é, esse é o esquerdo, calma, vai. E aí? Vamos até os zagueiros para não atrapalhar o momento de parar. Zagueiros. Com esse ouvinte, só a defesa, tá? Tá. Gladstone. Putz, esse é meu ruim. Meu Deus. Ah, esse acho que ganhou. Jesse. Puta, é ruim também. Júnior Tuché. Romain. O Júnior Tuché era ruim, mas um pouquinho melhor que Gladstone. Romain? Não lembro. Caiu Paraguaio. Com o Palmeiras e com o River, hein? Bicampeão, e aquele que caiu a primeira vez com o Palmeiras? Alexandre. Alexandre. Esse é o pior. Esse Alexandre, esse, bumbum guloso. Esse ia no chão cabecear a bola, velho. Cabeceava no chão. Meu Deus do céu. É o Alexandre. Alexandre. Põe Alexandre e Gladstone. Tô, Alexandre tá formado da zaga. Paulo Turra. Atenção também. Paulo Turra. Thiago Matias. Paulo... Não, o Thiago Matias também não era tão ruim. Meu Deus. Era, mas não era. O chassi de grilo? É, que o mano brincava. É, ele era nosso ouvinte. O Leandro Almeida. Né? Ah, não. Ah, não. O Alexandre. Então, Alexandre e Gladstone. Ruim. E o Douglas também, um negrão gigante. Também ruim. Lateral esquerdo. Pode pôr Gino Tuchê, também é ruim. Ouvinte, pelo amor de Deus, ouvinte azul, anote aí. Eu tô me perdido aqui. Ah, vai anotando aí. Anote aí. O nosso pior time? Isso. Vamos agora lateral. Só de anos 90 pra cá, né? Não, tanto bem. Pode ser. Vai. Lateral esquerdo. Quem? Rovilson. Ah, esse é ruim. Esse era o primeiro que eu ia falar. Misso. Nossa. Misso. Adalto. Meu Deus. Eu não lembro. Era da base. Gerley. Sim, era ruim demais. Agora, pra mim, o pior é esse. Márcio Careca, você lembra? Ah, não, ó. Peraí. Olha, eu acho que... Peraí. Os primeiros aí eram... Ah, não. Era dose, hein? Dose. Tem que escolher um, Rovilson, Misso, Rovilson, escolha o Rovilson. Sombra, escolha... Veja, escolha... Olha, vai de Rovilson, viu? Rovilson era ruim, cara. Você lembra? Como chamava aquele que... Misso. Missionário. Eu ia de Missionário. Aquele que veio da Itália, o italiano, como é que chamava? Itália? Ózio. Ózio. Não era lateral, esse era. Não, mas não era lateral. Não, tô falando Ózio. Tá lembrando umas coisas. Marco Ózio. Pelo... E tinha outro, um colombiano pequenininho, gordinho, cabelo, como é que chamava? Munhoz. Munhoz. Não, mas, Munhoz é atacante. É. Mas não era ruim assim, não. Tem ouvinte azul? Lateral esquerdo, Rovilson, pelo amor de Deus. Rovilson, ruim. Ouvinte do telefone. É ruim. Danilo. Danilo, e aí? Qual que é o pior, hein? O Gerley, que jogou em 2011 também, era... Também é ruim. Nossa, é ruim isso. Desgrama, velho. Mas ganhou o Rovilson, que vocês voltaram. Ganhou o Rovilson. Rovilson, vai. Então, agora, foi, agora depois a gente continua com a equipe. Ô, velhinho. Horrível. É, ruim, com todos os R's. Ô, meu velho, quer mandar abraço pra alguém, hein? Tamo num momento sem parar aqui, vamos lá. Quero mandar abraço pro pessoal do trabalho que tá aqui escutando junto comigo aqui, vocês, o Henrique, o Carlos Giliardi. Quero participar da promoção também da Honda. Boa! Então diga. Consórcio Honda, rápido, barato e sem juros. Não, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. É fácil, barato e sem juros. Boa! Você vai mandar um e-mail para bar@97fm.com.br para combinar todos os detalhes para você estar conosco dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall, tá bom? Leve tá bom. Acompanhante. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Ei, seco, né? Três um ouvintes na sequência. Esse foi o momento sem parar. Você tem sem parar? Legal. Mas você ainda tem aquelas caixinhas do sem parar? Eu também, até pouco tempo eu tinha as caixinhas, mas já troquei. Troquei as caixinhas pelo novo adesivo Sem Parar. E sabe o que é mais bacana? Você continua com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas o seu carro fica muito mais bonito. É mais bacana, um adesivinho assim, mais legal que as caixinhas. E o pessoal do Sem Parar é esperto, cara. Sempre que eles tomam uma medida, fazem uma mudança, mandam muito bem. Porque com um único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos e não precisa se preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Um abraço pro Jeová, pai do Thierry. Um abraço, Santista, que é o Guerra de qualquer jeito. Não vai tomar rasteira do porco, não. Estádio 97 também tem oferecimento de Buscapé na Black Friday. Dá um busca no Buscapé. É nessa sexta, dia 25. Não deixe, não perca. Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Já, já, vamos lá pro pedágio ao vivo. Avenida Atlântica, 129. Olha só, amigão. Se você tá pensando em trocar de tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras, ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? É Nissan, é isso aí, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Treino do Inter, hein? Protesto, nego armado, tá feio o negócio, acho que vai ser complicado demais, hein? Nego armado? Eu acho que o Inter caiu, hein? Chama o Fernando Carvalho, ué. Ontem o Inter caiu, hein? Quando ele chegou lá, vocês aí. Quando ele voltou pro Inter agora, ele não falou que ele era fazia parte, ele tava da SWAT colorada? É de uma arrogância gigante, né? Agora, foi a frase dele. Agora, o mais triste, acho que pro torcedor do Inter, lógico, é o cara, você vê a entrevista de presidente, o cara focar no erro do árbitro. Tudo bem, não foi pênalti, mas não tá caindo por causa do erro de ontem. Ah, tá caindo faz tempo, né? Só e os jogos que o Inter foi beneficiado? Contra o Santos, o... É, mas não é isso, o Inter deixou de ganhar quantos jogos? Ah, 20 o Inter jogos. Deu um chute no gol. Contra o Santos, 20 o... jogos sem ganhar, cara. Você tá louco, Santos... brasileira é muito jogo. Contra o Santos, o Vitório Pífero chamou o coletivo lá. Não, não. Não. Gente, não. O Santos ganhou, o Inter ganhou a última partida fora de casa, vocês viram quando? E contra a Ponte, velho. Há 6 meses. Vixe. Contra a Ponte também. Operar a Ponte também. 6 meses sem ganhar? Foi a última vitória do Inter foi contra o Santos na Vila. Putz a vida. A Ponte foi operada, mano, o Globo Esporte diz aqui que o Corinthians estaria de olho no zagueiro Hernando do Internacional. Nossa, tá de brincadeira. Não, é fraco. Aí é melhor não ir pra Libertadores. Eu ouvi um papo que o Corinthians ele tava atrás do Juninho, Sombra. O Juninho do Curitiba. Já o Juninho é bom zagueiro. Já o Santos, velho, segundo o próprio Globo Esporte, estaria atrás do zagueiro Kleber, ex-Corinthians, que hoje tá no Hamburgo da Alemanha. Ele é oferecido dia sim, dia não. É esse também, né? Ele era mais ou menos, hein? Vocês achavam bom? Eu preciso sair, eu preciso dar um telefone. Também não acho. Agora você me deixou... Por quê? Não, como assim? Hernando não, velho. É, aí não dá, hein? Aquela dupla de zaga do Inter é uma aí coisa... Aí vocês vão acabar entrando no não, pior aí, time aí. Paulão e Hernando não dá. Não, dá um telefonema aí. É horrível. Não é possível. Olha que o Corinthians já teve time ruim, mas esses caras aí vão entrar. Mas sai lenda, velho. A zaga do Inter é uma coisa tenebrosa. É terrível. O time é ruim, mas a zaga... É terrível. Não está de brincadeira. Hernando. Pô, vocês podiam levar o David Braz. Pô, eu fácil. Ó. Se for internando e David Braz, corre. Não, mas eu acho que David Braz é bom jogador, pode trazer. O Corinthians podia contratar aí esse tá Juninho mesmo. E o Luan. Aquela tal de primeira Juninho, liga mano? Já Juninho ruiu, Curitiba, né? Curitiba, bom zagueiro. Ah, tal sim, da primeira tem, liga, tem, né? Tem time que já não vai participar o mais. O Galo disse que não vai mais, é. O Curitiba. Flamengo não vai mais. Não adiantou mais. Não tem jeito. Bom, vamos lá ao pedágio Consórcio Honda, Avenida Atlântica, 129, Zona Sul, pertinho do Largo do Socorro, lá na Yuri Motos. O Motos, ou melhor, o Motas está lá. O Motas está no Motos. Não é isso, Motinha? Boa noite, Mota. Boa noite, chefinho. E aí, Motinha, como que tá o agito aí no Largo do Socorro, na Yuri Motos? Tá tudo bem, o pessoal aqui da Zona Sul apareceu em peso, olha, muito corintiano. O que tem de palmeirense aparecendo aqui é uma brincadeira. É nóis. É o verde. Olha, vou te falar, viu, Domênico, da onde saiu tanto palmeirense? Tem palmeirense pra cacete, filho. Ué, mas agora tá saindo tudo que é lugar, velho. Lógico, E a gente vai começar a entrevista aqui com um palmeirense. Olá, qual é o seu nome? Robson. Palmeiras. Palmeirense, lá do Marcilac. Já é campeão, já tá com a faixa ou você tá que nem o Domênico, assim, vamos esperar domingo? Não, desculpa aí, Domênico. Ô, Domênico, já é campeão, cara. Tranquilo. Se tropeçar, mano. Cair aí, velho, não adianta, é campeão do mesmo jeito. Deixa eu só mandar um recadinho aí. Chupa Azedão, vice de novo, tá? Vice do quê? Eu não jogo bola não, vice de novo. Aí, chupa aí, Romané. Você tem irmão, time, rapaz? Você tem amarelo, já tem amarelo. Não vai ser nem vice. Gagueja mesmo aí que eu tô atrás de você, fungando seu cangote pelo escudo, rapaz. Não pede a linha não, rapaz. É o seguinte, manda um abraço pro pessoal aqui do Verdão da Zoeira, nosso grupo no WhatsApp. Mandaram todo mundo ouvinte aí da rádio. Boa. E só de eu fazer um pequeno desabafo aqui. Em relação à garotinha que foi barrada na porta do estádio, caiu na mídia, todo mundo se comoveu. Mas no jogo contra o Inter, eu vi um garotinho de 3 anos ser bloqueado na... Porque tava com a máscara do Hulk, cara, aquelas que acende luzinha, ó. Lamentável, dizer, entendeu? Velho. Não caiu na mídia. Só que é o seguinte, quando cai na mídia, todo mundo se comove, vai lá. Vão levar a garotinha pra estar com o jogador. Isso é verdade, mas aí, tem razão. Vou falar pra você, isso aí é pra quem convive no estádio, é cotidiano isso aí que acontece, entendeu? Mas só não fica... Libera a rua pra gente, lá pra bagunçar lá na rua Turiaçu, que isso aí faz parte da vida do torcedor, mas entendeu? Eu vou te falar, agora... Mas eu vou falar um negócio pra você, não pense que é só no futebol. Uma vez eu fui levar um dos meus filhos num evento de skate que era no sambódromo, numa rampa, babá, e tava um tempo no nublado e um pai foi entrar com uma criancinha de 5 anos com o guarda-chuva do Ben 10. Guarda-chuva também. Uma vez não deixaram entrar com uma revista Placar que tava na minha mochila, falaram que podia ser inflamável, pelo amor de Deus. É isso aí, então, ó. Agora vou falar com a mulher dele, que é palmeirense. Era corintiana, virou palmeirense. É verdade, Pititico? É verdade. Salvou uma alma. Oi, Domênico, tudo bem? Oi, pessoal, tudo beleza? Beleza. Teu marido te salvou. É nada, no mínimo ele agredia ela. Salvou, boa. No mínimo 84, Maria da Penha, batia na mulher. que é isso? Coagiu a moça. Não, é isso não. Ela fala pra agradar o cara. Ouve a moça. Não, eu nunca tinha ido no estádio, minha primeira experiência foi contra o Paraná, se eu não me engano. E eu me apaixonei pela torcida, pelo time e pelo estádio, então... Eu era bandeirinha, na verdade, torcia pra quem tava ganhando, Então não faz falta na torcida do Corinthians, não, né? Verdade, eu sou palmeirense hoje e tenho muito orgulho disso. Boa. E queria pedir um ingresso pra ir pro jogo. Ai, que pena, não tem, viu? É sério, meu esposo conseguiu e eu não consegui o ingresso, eu vou ter que ir pra ficar na rua, mas então, a minha vontade é de entrar. Pula o muro, mete o cavalo doido. O mano sem dó, velho. Mas é que tá moteado. Manda abraço, então. Sem dó, não, vamos lá, manda abraço. Tem muita gente. Fala. Ô, Mota, tem um negócio chamado cavalo doido, velho. Tem que se envolver no meio e correr pra dentro, velho. Entra todo mundo, né? Derrubando o portão, né, mano? Não consegue, não. Pitoco. O pessoal passa por cima dela, tadinho. Vai melhor ficar em casa mesmo. Não, então você poderia ceder o seu ingresso pra ela e você participar do cavalo doido. Você não faria isso porque eu faria. Como não? Ué, prestigia sua esposa, duvido, mostra, mano, que você gosta dela. Duvido você fazer isso aí, rapaz. Mostra. Manda que abraço, você gosta então, dela. Um abraço pra todos os palmeirenses da Zona Sul aí. Eu vim lá do fundão, lá do Marcilac lá, e é o seguinte, palmeirense não é igual corintiano barato, que tem qualquer canto, não. Marcilac, velho. Esse cara falou. Ô, Luciano. Oi. Esse cara aí tá acompanhando e mora no Marcilac, é tão longe que ele tá... Eu vou falar pra você, viu? Um dos melhores lugares pra se viver. Falou Maxilac. O Marcilac é tão longe, velho, que ele tá acompanhando a final da Copa do Brasil do ano passado ainda, velho. Mas é verdade. Vamos lá. Próximo, qual é o seu nome? Eduardo. Torce pra quem? Corinthians, timão. Ah, Coringão. Xiii, mano. Acabou o ano, né, velho? Acabou o Catso. Porra, acabou nada. É Libertadores, aí, ainda Libertadores. Aí, ganhamos ontem, pênalti legítimo. Ei! Legítimo? Ei! Porra! Ele cadê compensou? O foi? Ele compensou. Muito ah, pênalti, amor. empurrou. Nossa, a consciência pesou. Empurrou. Aí ele foi lá e deu. Ô, mano, não empurrou? Então, do Romero eu não achei que foi, mas do Fagner foi. Até o Mano não achou, velho. Ficou difícil, hein, foi vingado? Foi gostoso, né? É. Lembrou 2007, muito. Lembrou muito. Ok, então, e pro ano que vem, você acha que o Oswaldo fica ou vai embora? Se Deus quiser, vai embora, né? Não dá, Oswaldo não dá. Oswaldo e esse presidente aí tem que pegar a mão, dar um rolê, fazer igual você aqui, apertando todo mundo. Então tá bom, fazer o quê, né, velho? Ó, manda abraço, então. Abraço pro Ricardinho, tá ouvindo a gente, vai casar domingo, um otário. E falar pro Domênico, chupa, Domênico. Pô, você não tem moral falou, pra isso. Chupa, Domênico. Mas não tem moral pra isso, né, velho? Não tem aonde, eu tô campeão brasileiro. Para. Tomou respeita duas... a farda tomou, aqui, porcada. Tomou, cabera aí, mano, eu tô falando com o Mané. Não importa, você não vai maltratar depois... o ouvinte, não. Não, depois eu falo com você que é outro Mané, mas o Mané maltrata de lá... ouvinte, não, seu comédia. Ô, Manézão, tomaram duas piabas nossas esse ano, cara. Respeita não sei três, quatro, sei lá, um monte Domênico. De piada. E sem marcar gol. Falei, não provoca o Domênico, senão o pedágio não rola, velho. Não provoca o Domênico, mas não tem que falar nada, pô. Hoje não Sociedade tem que falar Sociedade Esportiva Paulo Nobre. Vai de Catal. Segue o jogo, sem falatório. Vamos lá, só abraço. Vai, Urso. Um abraço pra todo mundo aí. Falou. Próximo, vamos lá, rapidinho. Qual é o seu nome? Vitor. Torce pra quem? Palmeiras, claro. Ih, já é campeão ou não? Acabou, já era. Entrega a taça. É nóis, Dodô. É nóis, já era, nóis, já era. É nóis. É nóis, velho. Quem é o cara do título? Ah, cara, sinceramente é o Cuca. O Cuca é o cara que moldou esse time, porque ano passado era o Marcelo Oliveira, até o começo do ano também, e o time não jogava porcaria nenhuma. Então o Cuca chegou, trouxe alguns jogadores não tão renomados, o Mina, o Tietê, e aí o time mudou completamente depois, acertou a casa mesmo, tem que ficar para ano que vem. Boa, manda abraço. Queria mandar um abraço pra galera aí do grupo Zoeira Verdão, o amigo aqui também tava junto, um abraço pro amigo meu do trabalho, o Fábio. Um grande abraço e para um grande amigo meu também, Diego. Parabenizar todo mundo pelo programa aí, vocês são show de bola. Ouço desde 2012, por acaso comecei a ouvir e não larguei mais. Falou. Boa. Obrigado, viu? Vai, próximo, vamos lá. Qual é seu nome? Fábio. Torce para que time? Santos. Eita! E aí, velho? Vai dar pro Santos chegar no Palmeiras? Uhum. Pelo menos chegar? Não depende só do Santos, né? O Palmeiras tem que perder, mas... Dodô, o Palmeiras poderia devolver 2014. A gente salvou vocês do tri-rebaixamento, né? Já não lembra, né, Dodô? Pera só um minuto. Poderia devolver agora esse time. Já devolveu, ué. O Paulista descendo, como é que foi? Não, chega, não, já mesmo tá nível, pago. Brasileiro. Tá pago, não, filho. É o mesmo nível. Não, tá pago. Que não, Dodô. Tá, tem dois paulistas. Nosso... Ó, tem dois paulistas então, na nossa Dodô, conta aí, viu? É, tá mais do que pago. Graças aos nossos tropeços no meio do campeonato, só um minuto, o título só não minuto. Vem pra nós, ó, hein? Tem dois paulistas aí que a gente deixou pra vocês ganhar, pô. Pera aí. Já tá pago, hein? Vai ser no mesmo nível, Dodô. Pô, quando tudo mesmo nível. Ano que vem tem Libertadores. Ó. Tetracampeão da Liberta 2017, né? Né, não RG? Sei, não sei. Se Deus quiser. Vai dar Santos. Opa, com certeza. Tetra Libertadores. Tetra. Letri. Galvão, faz aí, Galvão. Vamos gritar. Tetra. Tetra. Tetra. É tetra. É tetra. Então, eu só queria mandar um beijo e um amo ela, RG, pra minha esposa, que tá grávida de 8 meses, um novo santista aí nascendo. Qual o nome dela? Mentira que é São Paulino. Você falou que quem manda em casa é ela e o menino vai ser São Paulino. Não, vai ser santista, com certeza. Qual o nome e dela? Um abraço pro tio Aline. Aline. É hoje, hein, Aline? E um abraço pros caras do futebol de quarta. Amanhã tem futebol e churrasco. Amanhã tem meu chá de fralda por causa do meu neném aí. Chá de então fralda. Aí convocando aí o. Agora tem chá de fralda. Os amigos levam um pacote de fralda. Explica pro Benja, que o Benja não sabe. Ô, Benja, você quer dar alta sociedade? Deixa eu explicar o que aconteceu aqui na baixa. Então, quando a gente vai ter um filho, então a gente vai promover um churrasquinho aí, os amigos levam uma cerveja e uma fralda aí pra ajudar, colaborar né, com a gente aí. Não, porque você falou chá de fralda, eu sempre achei, por exemplo, a criança faz xixi na fralda. Não. Depois você. Ah, não! Que nojento! Sabia! Por isso que eu falei chá de fralda? Não, chá de fralda, pô. Mas, ô amigo, você tem predileção por alguma marca ou não? Você se decide, sendo boa, né? Que se não vaze, tá bom. Mas, por exemplo, antigamente tinha a fralda de pano. Você aceita a fralda de pano ou não? Antigamente não. Ainda ajuda, tem, mano. Pode ser, pode ser. É verdade. Você acha que ela tá me chamando? Você mora hoje, onde? Véio. Hoje não tem nem mais fralda, é um aplicativo. Eu moro aqui no Socorro, aqui na Zona Sul. Vai, próximo, vamos mandar abraço. Sucesso aí pro Mano e pro Benja aí na Fox. Valeu, obrigado. O programa deles aí, meu. Muito bom aí. Valeu. Principalmente lá, eu tô aqui com o Benja. Muito bom, Benja. Muito obrigado, velho. Sucesso aí lá. Valeu. Você não tá aqui com o Benja. Obrigado, irmão. Valeu. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Hoje não precisa mais. Vamos lá pro próximo aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Renato. Torce pra quem? O primeiro campeão mundial. Quem é? O único. Quem? Verdão! Ah, o primeiro é nós, não tem conversa. Eu gostei desse ouvinte. O primeiro é nós, acabou com a graça. E ano que vem, vamos pro 10º título brasileiro. Verdade. Quem é o responsável pelo título do Palmeiras? É, né? Ninguém fala muito, mas o Moisés e o Dudu estão acabando com o jogo. É. E quem que vem pro lugar do Gabriel, você acha? Acho que vem o Keno. O Keno? Ah, o Keno já vem. Mas mais gol que ele, hein? Gabriel Jesus perde muito gol, ninguém fala nada. Pô. É ruim, né? Perde um gol atrás do outro. Ah, não é não. Você não gosta do Gabriel Jesus, velho? Não, não tô falando que eu não gosto, ele perde muito gol. Inclusive, o City tá pensando em devolver o Gabriel e levar o Keno. Não, o Palmeiras quer o Gustavo do Corinthians. Olha, eu gostaria muito que essa notícia fosse verdade, viu? Se eles quiserem. Na final contra o Santos, em 2015, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Mas no acontece, tempo. Acontece. O menino joga bola, velho. É. Acontece muito, né? Ele joga bem, ele é rápido. Joga pra caramba, você tá louco. Olha, o cara jogando na seleção. Mas ele já perdeu, muito gol no Palmeiras. O Jesus tá indo embora. Olha, eu vou dizer, viu? Mais três meses. É isso que eu falo. Vem cá, vamos lá. Manda abraço, então. Incrível, eu quero mandar um abraço pro uns rapazes do trabalho lá, o Cates, o Santiago, tudo bicha. Daqui a pouco vem outro falar mais. Tá bom, então. Manda abraço, tchau. Posso mandar um cartão, tapa na Carmuça? Ou... Carmuça. Carmuça, velho. Carmuça, tretra. Na Carmuça? Ô, respeita o cara, velho. O cara não tá bem hoje. Carmuça. É. Fala. É, Edilene, RG. Edilene, é hoje. Eu vou fazer coraçãozinho no vidro na Carmuça dela, hein, velho? Tá bom, vai. Próximo. Agora rapidinho, ó. Nome, abraço e seu recado. Vai, senão não vai dar tempo pra todo mundo. Vamos lá, qual é teu nome? Wagner. Torce pra quem? Tricolor. E aí, Tricolor? Acento no R. Tricolor. Esse ano, hein, Tricolor? Que Tricolor. Ano, hein? Pois é, que fase, hein? Ah, que Mas ano? Vai melhorar, fé em Deus. Ah, eu não entendi é o agora. Time da fé, né, Motinha? Eu não entendi agora o entrevistador. É o time aí. Da fé? Com certeza. Por quê, e beijo? Agora, então, e quem é um. Quem vai que você queria que fosse o novo goleiro do São Paulo? Meu Deus do céu, mano? Tá difícil. Coitado do Denis, hein, velho? Quero ouvir. Nem fala do Denis, RG, pelo amor de Deus. Quero ouvir no programa. Você tá me ouvindo? Me ouve? Começa até a tremer. Você tá ouvindo, Benja? Pode falar. Ah, eu quero pode fazer falar, aqui, eu quero fazer um adendo ao vosso entrevistador que tá aí. Este hipócrita, ai, ai, ai. Desprovido de caráter. Coitado do Motinha. Coitado é o Cátio. É borboleta. Vem cá, ele falou assim, que ano, hein? Ué, ele tá o ano inteiro dizendo que São Paulo vai ser campeão. Apostou comigo aqui que São Paulo ia chegar. Não. Quando eu falava que o time era ruim, ele falava, ei, você é anti, tudo você critica, você odeia o São Paulo. Agora mas tá na hora que o São Paulo tava bom, né, o tonto? Ué, o São Paulo tava voando na Libertadores. Aonde o São Paulo foi? Ué, voou tanto que tirou seu time. Onde seu time tava? Na Libertadores. E onde foi? Libertadores. Quase ganhamos a Libertadores, tonto. Acabou em quarto da América, não tá bom? Mas se isso é tão bom, não foi bom. Quarto! Quarto da América! Ué! Você acha isso bom, mano? Olha que ponto chegou! É que depois ficou horrível. Depois do meio do ano, ficou horrível. Horrível. Antigamente, torcedor de São Paulo. O torcedor São Paulo. Comemorava bicampeonato de Libertadores, tricampeonato de Libertadores, né? Você vê o nível. O cara tá comemorando com o São Paulo. Quarto lugar. Foi o quarto lugar da América eliminado na semifinal. É louco! Bom. Ô, Mota, muito obrigado. Pela mesa, o nosso ano ruim. Mota, muito obrigado aí pela participação aí, com o pedágio consórcio Honda, na Avenida Atlântica, 129. Ué, os ouvintes que queriam falar, né? Os ouvintes. Ah, mas você começou a entrevistar entrou no negócio dos goleiros. Vai, vamos só um pouquinho, chefinho, só o pessoal falar o nome e time, rapidinho, vai. Então nome e time, tchau. Mota, meu nome é Hugo, sou São Paulino. Abraço. Vai, nome, time, abraço. É David Palestra. E aí, Dodô, tamo junto, hein? Nós. Nome, time, abraço. Sidney Salgueiro, palmeirense da Zona Sul. Vai. Nome, time, abraço. Cristiano Grandin, alviverde imponente, Dodô. Nós. Abraço. Sempre. Próximo. Marcelo Tavares, palmeirense. Falou, Dodô. Opa, nós. Próximo. Emerson, corintiano. Vai, Corinthians! Vai, próximo. Nós. William Rosa, São Paulino. Chupa, mano. Chupa, cara. Por que que eu não me espanto? Nome. Leonardo, São Paulino, Zona Sul. Chupa, mano. Vai, próximo. André, palmeirense, chupa, Zedão. É, boa, nome, próximo. Ah, Rony, novo. Palmeirense, chupa, Zedão, chupa, mano. É, chupa. Boa, próximo, nome. Demóstenes Pedreira, vai, Corinthians. Boa. Próximo, nome. Edson Rodrigo, atleticano, vai, Galo. Outro, mais um triste. Vai, no último, nome. Alexander, Santista, chupa, Dodô. É isso aí, chefinho. Então agora acabou. Trouxa. Legal, obrigado. Botinha. Muito obrigado. Vamos lá, a todos. Gente. Tchau, gente. Valeu. Sensacional. Bombado lá. Yuri Motos, o consórcio Honda, o pedágio do Estádio 97. Muito obrigado a todos que passaram por lá. Bacana demais, sucesso total. Vamos falar da Honda, Narigudo. Olha só, amigo, o ano tá acabando, mas 2017 já tá aí, provavelmente. Você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer planos que você vai realmente conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. Esse é o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. E presta atenção nessa moleza. Ó, você está fazendo conta aí? Então essa conta dá para você fazer. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você vai realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não vai pagar juros. Então não perca tempo. Vá agora, ou vá amanhã, ou depois de amanhã, mas não deixe de ir. É uma concessionária Honda, faça seu consórcio e comece em 2017 realizando seu plano. Que bacana, né? E outro detalhe muito legal, no próximo dia 5 de dezembro, um dia depois do Campeonato Brasileiro acabar, o Estádio 97 será realizado ao vivo numa noite épica lá no Banco Honda Hall, uma casa muito legal de shows e espetáculos aqui de São Paulo. E você pode ir como convidado do Estádio 97. Basta você ligar aqui no programa, no Estádio 97, e falar a frase: consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. E aí você conquista um par de ingressos para você assistir e participar do Estádio 97 ao vivo, dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall. Você vai ter tudo incluso, entrada, comida, bebida, e ainda vai ganhar um kit muito legal da Honda. Mas tem que ligar e falar, hein? Não esqueça. E mandar um abraço pro Ricardo Tomoyose, grande torcedor do Santos, o Danilo Pisani, o Márcio Saik e toda a galera da Honda. Tamo junto! É, tamo junto! Todo o pessoal da Honda! Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento do Buscapé, na Black Friday. Dá um busca no Buscapé. É nessa sexta, dia 25. É isso mesmo. Ah, agora eu vou falar de um assunto muito importante. Chega na tua mulher, é casado? Ou chega pros seus pais? Ou chega pra tua família? Vocês ainda não decidiram onde vão passar as férias? Então, no mês de março, nos dias 17, 18 e 19... vai sair em alto mar o cruzeiro do navio da véia. É, o cruzeiro de energia na véia é o cruzeiro temático de maior sucesso no Brasil. E vou te falar, hein? Tem muitos cruzeiros temáticos que acontecem ao redor do mundo e o cruzeiro do energia na véia, segundo os italianos lá da MSC falam, olha, é inigualável. Então, vem aí um cruzeiro da véia no ano que vem. E além das festas que você já sabe que acontecem nas três noites, as festas temáticas, com os DJs do Energia na Véia, toda aquela geração de anos 70, principalmente 80 e 90, né? Gente, além disso, nós vamos ter o show do RPM e do Capital Inicial. Olha que legal! Navio como esse do Energia na Véia, meu amigo, é difícil. Então, ó, ligue agora lá, que é a operadora responsável pelas vendas das cabines do navio da véia. Ligue agora, 3624-9007. 3224-9007. Você pode parcelar sua cabine até 12 vezes sem juros. Aí você fala, puta, não tinha pensado nisso. De repente, esse recado que você tá ouvindo agora é aquela deixa, aquele toque, aquela dica para você ter um fim de semana prolongado bacana demais em alto mar, num navio de primeiro mundo. E esse navio que a gente faz aí, o navio do Energia na Veia, vou te falar uma coisa, é o navio mais moderno, o mais recente produzido na Europa, cara. Ele é maravilhoso. Assista as imagens, vai lá, cara. Procura na internet navio do Energia na Veia, assista as imagens. É o cruzeiro, o site Cruzeiro Energia na Veia. Vê as imagens que nós fizemos, cara. Tem lá o dronezinho, tudo. É maravilhoso. Você vai ficar muito empolgado, você vai amar. E tem condições especiais, cabines triplas, cabines quádruplas. Sempre dá um jeito para você e para tua família. Então ligue agora, 3624-9007. 3624-9007. Navio do Energia na Veia. Vai ser legal demais, hein? Não perca! Aproveitar esse som aqui do Capital Inicial que vai estar no Navio da Veia. Vamos ouvir aqui umas mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também no oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 333-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Fernando Viana, do Jardim da Saúde, São Paulino. Ontem, no jogo do Corinthians e Inter, a torcida começou a gritar, vai cair, vai cair. Aí eu queria saber, mano, você pode me dizer, a torcida tá falando a respeito do estádio ou a respeito do Inter? Chupa, mano! Sensacional! Esse ouvinte é fantástico, cara! Alba, os ouvintes do estádio são fantásticos! Passando caiu, cola? É, pra piadinha do mano. Que isso, passando cola? O que caiu, mano? O mamilo da mãe dele. Mas... Ah, juiz! Natural, depois da amamentação. Depois da amamentação é natural que o bico... Ah, cadê o juiz? Se eu tomei amarelo, esse cara tem que tomar também. Não, mas é ridículo, cara. É, o pessoal, ao invés de vangloriar a cidade de São Paulo por ter um patrimônio como a Arena Corinthians, cara, que é praticamente um coliseu ali na Zona Leste, vocês ficam depreciando. Isso mostra o quanto vocês são antes. Mais mensagens? Eu tenho nojo de todos. Aqui, ó. Luciano da Zona Norte, o mano reclamando e falando que a mídia antes fica mais baitolinha e mais mimimi que o Mota, velho. Nossa. Ai, mídia antes. Mano, seja homem, cara. Vá, para de chocar mandioca aí. Que isso? Mídia antes, o quê? Vai, pra variar. Chocar mandioca? Pra variar é um otário que acaba me plagiando. O termo não é chocar mandioca, não, é chocar a cenoura. Você chocava a cenoura. Não, eu não chocava nada. Eu digo que ele choca. Eu chocava. Inclusive, esses ouvintezinhos aí que tentam impostar a voz, eu sei que no escuro, velho, dentro de um quartinho de macho, o cara se transforma, velho. Ele desabrocha. Quarto cheio de Vamos lá, mais mensagens. Conheço, boa noite, rapaz. Galera do Estado 97. Luiz Bazone de Mariporã. Parmeirense, Domênico, campeão. É nóis. Eu vou ficar aí do lado do mano aí. Ministério Público falou que o estádio do Corinthians não vai cair. Opa, calma aí, que áudio é esse? 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Infeliz. Isso mostra. Mas olha, é sensacional. Isso mostra o quanto ele não agradou. Porque a risada, tá tão forçada, velho. Quanto a maquiagem da Elke Maravilha. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Uma risadinha forçada. Olha, ouvintes a risada, do Domenico Gatto, ela é legal. Ela é gostosa quando é espontânea. Mas é legal. Agora, a partir do momento que vocês forçam o riso. Não, bocó. Foi feliz. Fala, galera do estádio. Aqui é o Jefferson do Tatuapé. Depois de ontem, que o Inter praticamente sacramentou a sua queda, o São Paulo não poderia tentar uma troca entre o Michel Bastos e o Danilo Fernandes? Porque aí o São Paulo se livraria de um encosto e teria um goleiro de verdade aí pro ano que vem. O que vocês acham? Olha o... Abraço. E chupa, mano. O ouvinte foi bem, sobre o goleiro é bom, hein? Uma troca dessas, só um lado. O goleiro é bom. Quem só, ganha? Só o São Paulo ganharia. Michel Bastos é ruim? Eu gosto do Michel Bastos, eu acho ele bom jogador. Walter por Michel Bastos? Não. É bom, mas não quer, né? Não, mas tem o Cássio lá? Eu falei não. Cássio pelo Michel? Eu falei não. Não quer? Não. Cássio pelo Michel Bastos? Não. Não. Ué, agora, reserva? Agora, não, aí eu não quero. Ó, Marquinhos Gabriel pro Michel Bastos pode ir. Não. Giovanni Augusto pro Michel Bastos pode ir. Aí, aí também. Encosto assim, não. É, Gustavo pro Michel Bastos pode ir. Tem algum jogador do Corinthians que você gostaria, Bê? Oi? Tem algum jogador do Corinthians que você levaria? O Domênico é o quê? Não, eu tô perguntando se tem algum. Senão não adianta ficar falando. É esse. É o negociador. Não, eu quero saber se tem algum jogador. Max Geringer. E é legal, o Walter é bom. O Walter é bom. Então, só o Walter. Walter é bom, o Fagner era bom. E o Luca? Você queria o Luca? Você é louco. Quem? Não. Luca? Não, o quê? Mas peraí, pra levar tá o Walter, Luca, Paquito, meu? Pra levar o Walter, é Michel Basso e o Morumbi, velho, pra servir de estacionamento pro Corinthians. Isso é brincadeira. Mano, vai cuidar do impeachment. Isso é brincadeira. Você trocaria o Soares pelo Marlone? Não. E o Marlone, Benjamin? Marlone indo, Michel Basso vindo. Não, mas o Marlone ainda é jovem. Não, é o Silvério, pô. Bota agora pra trás. Ele é cheio de querer zoar. Ele é cheio de querer zoar. Você viu? Você não assistiu o jogo do Corinthians ontem? Oh, infelizmente, eu narrei domingo, eu tava descansando lá. O Marlone foi melhor em campo, jogou uma barbaridade, o Oswaldo tirou ele aos 40 tempos, ele disse, jogou muito. Contra o Inter, mas você, era, tô falando, mas seria o Marlone pra lá e o Michel? Não, vai Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme. Mais uma mensagem. Né? E aí, Sombra, beleza? Beleza. Aqui é o Wallace de Guarulhos, tricolor na cabeça. Aê. Ô Sombra, o time de São Paulo, meu, tá bom. O time de São Paulo, tá pro ano que vem, mantendo a base, tá bom. Aí a gente só precisa de um técnico, um goleiro, o lateral direito e esquerdo, dois zagueiros, volante, o meia e os atacantes. Aí o resto pode manter. Eu sabia que ele ia tirar isso. Olha, eu concordo 60% com você. A base tá legal, ele tá certo. Tá certo, Ô, mano, agora, você já falou tanta groselha hoje? Eu? Você falou uma horta inteira de abobrinhas? Negativo. Por favor, fale pela primeira vez algo importante no programa. Tudo que eu digo é importante, então chupa. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar a corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, tem patrões que saem aqui de São Paulo. O cara tá dando uma coçada aqui. Vai bater perna no Rio de Janeiro. Ele resolve ir pro Projac. Ela encontra a Juliana Paz ali, quer tirar uma foto. Se o cara tiver com uma caatinga enorme, não adianta ele ter iate, ter amiguinhos de Angra que o levaram lá pra dentro. O cara vai lá, velho, a mulher vai falar, não encosta em mim que eu tenho nojo de você, seu riquinho que não toma banho. O Fernando Constantino viu isso hoje dentro do Projac. Fernando Constantino, não vacila, passa numa farmácia aí no Rio de Janeiro e compra esse desodorante Bozana Extreme e volta pra tirar uma foto com a Juliana Paz, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Amigão, seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Muito bem, Estádio 97, também tem oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Ô, velho, o Ricardo Oliveira, indagado sobre o interesse do São Paulo... Sim. Falou, olha, é difícil responder, o futebol é muito dinâmico, sempre procurei focar no meu trabalho, se o meu rendimento dissesse o contrário, que eu não estava sendo produtivo, que eu seria um jogador que não estivesse somando, não sei, acho que no futebol acontece dessas coisas. Ah, ué. Você acha que ele usa esse tipo de discurso para tentar uma valorização? Ah, pode ser, e merecido, né? Um cara que, pelo menos até agora, dignificou a estada dele lá no Santos, e honrou, e é um cara que realmente é digno. Hipótese nenhuma, Ricardo Oliveira por Lucão e Michel Bastos. Hipótese nenhuma. Ah, difícil. Nenhuma? Nem louco o presidente, nem insano ele faria. Mas se o Ricardo Oliveira olha pro presidente e fala assim, daquela indireta, tipo, se eu ficar aqui, eu acho que não vou render a mesma coisa. É insano. Isso nem insano ele faria isso. Tá bom. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento também do Buscapé na Black Friday. Dá um busca no Buscapé. É nessa sexta, dia 25. Dá um busca, dá um Buscapé. Tem mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Fala aí, galera do Estádio 97. Tudo bem? Aqui é o Felipe Otani de Guarulhos. Queria fazer um comentário, não sei se o Agnaldinho percebeu ou não, mas eu achei que ele ia ficar com ciúme, ele não comentou nada. O Domênico falou que queria tirar as calças do Azedão, cara. E assim, na cara do Agnaldinho ele não fala nada. O que tá acontecendo? Essa relação tá estremecida, hein? É, Agnaldinho. Olha, Belebrado, muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário. E nem que tá ouvindo demais, hein? Tem horas que um olhar e um silêncio vale muito mais que as palavras, do que o tapa na boca. Do que o burro nas costas. E a Domênica foi muito mal nessa. Mas a gente tem um relacionamento aberto. Se ela quiser conhecer outras frutas, conhecer a experimental. Eu já tô conhecendo tua mãe. Olha, tua mãe tá bem conhecida. Claro, a sua sogra te adora. A sua mãe. Não, é isso. Claro. Ela gosta tanto que ela faz coisas incríveis. Você quer saber o que ela faz? Quer saber o que ela faz, não? Pode. Ela faz nosso cupcake. Ela faz umas coisas bacanas. Ela faz nosso chá. Ela faz? Cupcake? Faz. Ela dá o cupcake pra mim toda noite. Domingo, quando a gente vai almoçar na minha mãe. Ela me dá. A Domênica ganha o cupcake. Ganha. Com a fotinho dele. Não é só cupcake, não. É. Aguinaldinho, deixa eu te perguntar um negócio. Ah, ganha uns negócios. Negócio bacana. É lindo. Sua sogra te ama. É, tua mãe. Aguinaldinho, deixa eu mandar um negócio pra você. A dona Domênica. Olha, eu não quero te pegar, não, rapaz. Eu sou hétero. Tu... pegar, vai te catar você. Aguinaldinho, tem mulher melão, mulher melancia, mulher jabuticaba, mulher pera, mulher figo. Agora, eu vou perguntar pra você. Por exemplo, o Domênico é homem o quê? É o homem café. Por que café? Tá de brincadeira. Homem café. Porque ele não limpa bem e fica uma borra. Que porra é essa? Pô? Uma borra. Pô, respeita aí. É isso. Eu fui perguntado, eu preciso responder. Mas de coador. Eu vou arrancar esse microfone, vou dar na tua cabeça. De juro por Deus, velho. O coador é forte. Foi bem. Vocês não iam sair nada desse homem café aí. Foi bem demais. Homem café. Homem café. Eu só falei a verdade. Café é o elixir da vida. É. Mais mensagens através do nosso WhatsApp. O oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde, amigões. Meu nome é Gustavo, da Zona Sul de São Paulo. Eu queria mandar uma mensagem pro Domênico. Domênico, a última vez que o Palmeiras foi campeão, ainda existia que chute... A Mesbla, o Tênis Bamba, Ted Boy Marino, isso são algumas coisas que existiam. E o chiclete ping-pong. Chupa, Domênico. Chupa você, ô trouxa, nós vamos ser campeão. E outro detalhe: a última vez que o Palmeiras foi campeão foi ano passado, ô mané. Campeão brasileiro aqui. Nossa, eu joguei na tua cara agora, hein, ô trouxa. Ele quer dizer campeão brasileiro. Boa, Copa do Brasil o quê? É Copa do Brasil. Então pronto, é um torneio brasileiro. Torneio brasileiro, é nacional. E outra, nós ganhamos 2012, 2015, 2016. 2012 ganhamos, 12. Nós estamos ganhando anos todo ano agora. Agora é todo ano, filho. Eu ganho anos toda hora. Tem neguinho aí que não tá ganhando mais. Ô, Dodô, só não ganhamos 2014. Então. 2013 também não conta muito, mas ganhamos. 13. Mas também ganhamos. Ganhou a Série B. Nós também ganhamos. Você sabia que o estranho é judeu? Não. Aí, o Willy. Ó, estranho, casado com uma argentina, cara. Casado com uma argentina. Sim, beijo. Natalie. Oh. Eu te quero muitíssimo, meu amor. Beijos. Oh. Ele é muito legal. A história dele, eu conheço a família dele. Ele é judeu, ele se converteu. É convertido? Sim. Olha só, você era o quê? Minha família tem parte que é evangélica, outra parte é católica. Eu gostava da cultura e fui atrás, fiz a conversão. Mas você teve que aparar a jeba, velho? É. Você teve que aparar a jeba, cortar a ponta do charuto? Não, já era cortada. Já era cortada. Então você já era um vidente. Você se converteu com quantos anos? Com 17. Caraca. Quanto tempo demora a conversão? Olha, eu comecei a estudar com 14. Depende da conta. Com terminei com 17. Ah, é? E na hora que termina o processo de conversão, é automático, o extrato ele já aumenta assim a conta. Mas você só fala não. De dinheiro. Não, não tem nada disso. Não tem isso? Lógico não, que tem. Não tem nada disso. Que você, é, eu também não quero converte, mais. Véio. Não tem nada disso. É prática. Não quero também. Você se converte, velho. Você já ganha um kipá e uma conta no Safra, velho. É isso. É verdade. Aí se você tiver um bom relacionamento, você ganha um plus ainda, que é o vocês, título Nebraska. Entendeu por que não basta ganhar 5 milhões? A contribuir com a dieta. Pra eles não é nada, é verdade. 5 milhões. Eu sou judeu, velho. Não é não. Ele é? É, percebi agora. Ele é nada, velho. Ele é por. Ele é por. É, por comodidade, porque a esposa dele era judia. Nada a ver, ele era se assim. Com 14 anos ele casou? É. Você não ouviu falar? Mas tem os casamentos arranjados na colônia, assim, de 14 anos? Acho que tem. Para. Ela não é judia, não. Por exemplo, você não vai armar lá do Sammy com a filha do Matalon? Você deturpa, pare, 14 anos. Ô, mano. Você direciona o bagulho, lógico, mano. Ô, mano, mas olha como eu sofro. Ela é torcedora do Boca. Nossa, pra um palmeirense, larga, não tem nada pior do que uma torcedora do Boca. Então, Boca também não tá fazendo mais nada. E ainda mais ela que deve ter tatuado o Baldo Aquino no braço. Peraí, torcedora, não tem a dúvida. É tipo com corintiano certeza. Que fala em castelhano. É mais ou menos assim. É igual. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem tá falando aqui é o Márcio, São Paulino, aqui de Santo André. Só gostaria de fazer uma pequena observação sobre quando o Mano fala o que não seria, né? O Paulo Nobre e a Parmalat na época do Palmeiras, né? Não que eu esteja defendendo o Palmeiras, mas não, cai de nós, meu. Tanto a Parmalat como o Paulo Nobre no Palmeiras não trouxe nenhum escândalo, mas e a Messi no Corinthians, hein? Como é que ele pode me explicar isso? Acho que ele não tem essa moral aí pra falar, embora eu gosto muito dele. Eu agradeço. Acabou o programa, hein? Não, acabou o programa agora. Não, nossa, o cara jorrou em você, não, mano. Não, pelo contrário. Vamos lá, eu respondo. Eu acho que talvez ele deva ter ficado em coma durante os anos aí de 93. Até 2000 e pouco, quando a Parmalat saiu do Palmeiras. Velho, o que não falta ali são informações que você pode colher na internet e dar uma vasculhada a respeito do assunto, Paquito. Tá de brincadeira. Não tem nada a ver com futebol. Ah, não? Como não? Não. Mais informação. Como não? Fala aí, ô tatarugão. Como não? Palmeiras não tem nada a ver com isso aí, mano. Imagina. Desculpa. Diferentemente da MC com o Corinthians. Inclusive o árbitro que apitou aquele jogo lá contra o Corinthians, depois não fez mais nada na vida. Vai pro inferno. Gente, para. Vai pro inferno. Falando bobagem, não fala. Ah, chorar na cama que é lugar quente, rapaz. Calma. Ô, Benji, enquanto eles discutem se é bobagem ou não, você vai falar da Nissan. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio pra vocês, esse carro é realmente incrível, vale a pena, vai lá fazer um test drive, quem testa compra a Nissan, e pedestre, use sua faixa, hein? Use as faixas, é isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah, Buscapé, é verdade, isso, olha só, pessoal, vem aí a Black Friday, meu amigo, tá todo mundo aí, olha, todo mundo que quer aproveitar as ofertas... Mas sempre vem aquela insegurança, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas é aí, será que essa oferta é de verdade? Olha, para você não passar por isso, é só você dar um busca no Buscapé. Você acessa buscapé.com.br, compara o preço dos produtos que você quer lá em milhares de lojas e ainda usa o histórico de preços para você descobrir se aquela oferta vale ou não a pena, cara. Então prepare-se para Black Friday. Cadastre-se lá no Buscapé e baixe o aplicativo, hein? Olha, tem descontos lá de até 70%, hein? 70%, RG. Aproveita, hein? Sim. Não se esqueça, hein? Black Friday de verdade é no Buscapé. E esse ano é ao vivo, hein? É nesta sexta, dia 25. Dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. Dá um busca no Buscapé. As últimas mensagens de hoje no nosso WhatsApp. Fala, rapaziada do estádio. Aqui é Tarcísio Palmeirense de Parelheiros. É nós, Dodô. E, cara, o pessoal tá aí, todo mundo torcendo pro Inter cair, mas tá, o Inter tá parecendo aquele tio rico, velho. Todo mundo esperando ele cair só pra ir lá atrás do Vitinho, Valdívia, Nico Lopes. Todos os urubus só de olho só no time do Inter. Que é um time bom, não era pra estar nessa situação, não. Abraço. Ah, O Vitinho vai sair, já tá palavrado já, né? Danilo Fernandes, né? O Valdívia é um bom jogador, né? Mas vocês então, não queriam o Valdívia? Mas eu também tenho pra mim o seguinte, pior nem é tudo aí isso mesmo, aí né? É bom jogador, hein? É, tem vários bons jogadores. Se tudo isso é tão bom jogador, não caía. Então, só mais o problema mas do Inter é bom. A defesa dele, do Inter é ruim demais. Você não queria o Valdívia? É bom. A defesa é ruim e a maioria dos jogadores que compõem o meio de campo também são fracos. Aquele, tem o... É Sacha? Sacha? Ah, mas o Sacha não tá jogando nada, hein? Ah, mas tá mal, hein? Ah, mas não é um mau jogador, não, mano. Ele, não é ele perna tem potencial, de pau. RG, mas não é perna de pau, é isso que eu tô falando. É um cara que não vale a pena hoje apostar na contratação, não. É, mas precisa ver por quê, né? O que que tá acontecendo lá, velho? Tô fora, hein? E o D'Alessandro volta pra lá? Não. O Inter pertence ao Inter, mas duvido que ele vai querer jogar segunda divisão. Eu acho que aí não volta mais agora. Se cair, não é verdade? Mas vai cair, viu? Vamos lá, última mensagem. Boa tarde aí, pessoal do Estádio 97. O Rudy aí tá brincando em falar o pior time do Palmeiras todos os tempos. Acho que pela pouca idade dele, ele não conheceu o pior Palmeiras que foi nos anos 80, os piores times. Enfim, diversos jogadores aí, é verdade, Martorelli. E dava arrepio só da gente ver. Ah, verdade, olha, hein? Vou te falar uma coisa. O Palmeiras era a grande diversão dos anos 80. Era. Vou te falar. E amanhã terminamos a escalação do meio o Palmeiras seu Sombra. Boa. Olha, juro pra você. Eu não sei qual foi pior, porque eu acompanhei muito de perto, né? Anos 80 e anos 2000. É. Eu não sei, juro por Deus, qual foi a pior década. É difícil, viu? Eu não sei qual foi a pior, Abelardo. Amigo meu, o grande amigo do Ronda, Roberto Sasso, mandou aqui, Abelardo. Não, o Palmeiras teve times bizonhos na década de 80 e 2000 pior. Eu não sei, acho que talvez 2000 foi pior. Acho que os anos 2000 foram piores. Acho que foi. Piores. Acho que foi pior. Acho que foi pior. Acho também, viu? Acho que foi pior. É que você não lembra, mano. Porque nos anos 80... Mas o Benjamin lembra. 80... ainda teve lá o Mirandinha, o Éder, o Mário Sérgio... Tinha o Luizinho, tinha o Jorginho, o Wagner Bacharel. É, mas 2000. Mas olha, 2000. Vamos falar da BV, narigudo. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Agradecer a presença do Estranho no Ninho, o Ralf Willi. Ô, Sombra, muito obrigado pelo convite. Valeu, Ralf. Queria deixar um abraço para todo mundo aqui. Sim, eu posso mandar um abraço pro pessoal aqui rapidinho? Manda. Mandar um abraço pro pessoal do Panela Letal. Pro pessoal do Pelicanos, pros palmeirenses. Panela Letal? Panela Letal. Adivinha quem me colocou nessa turma? Nessa turma. Não tenho a menor ideia. Ah, Argentina, claro. Ah, é? Tua mulher? Minha mulher. Você é mó capacho, hein, velho? É minha noiva. É tua noiva. É, porque já estão cobrando aqui o casamento. Ô, mano, me ajuda aí. Ih, velho, enrola. Quanto tempo você tá com ela? Pouco tempo, tô um ano. Não, que loser, nove já meses. Quer casar, você tem mais uns 12. Um ano? Não, véio, mas já estamos morando junto. Você é louco, filho. Morando junto, velho. Ó, ele conheceu. Só que é junto pegou com a sogra, o WhatsApp e já foi morar junto, velho. É. Você ouviu o programa há quanto tempo? Não entendi. Você ouviu o programa há quanto tempo? Desde 98. O Domênico foi o cara. Não, 98 não foi. Não, desculpa, 99. O Domênico tocou no seu casamento? Não, ele não casou ainda. Você é traíra. Você é traíra, cara. Não casou ainda. Eu não casei ainda. Tá um ano casado, ele falou? Não, casou ainda. Então já pega o contato do Domênico. Vamos fazer a dúvida. Boa. Aí, Domênico, é nóis. Mas você pode pegar dobradinha, velho. Porque você pode contratar o Domênico pro casamento e depois pro batizado. Como ela é argentina, ali vai fazer. Se tiver filho. Não, vai fazer um set de cúmbia. Boa. Cúmbia. Eles converteram. Boa. Fazemos, não tem problema. Toca Nenê Malo. É. Boa. Então, mandar um abraço pro pessoal do Panela Letal, do Pelicanos e os palmeirenses que vão comigo pro jogo sempre. O pessoal que tá mandando mensagem aqui no Facebook, aqui no WhatsApp e no interno. Legal. Beijão pra todo mundo. Muito falou, obrigado. Fera. Eu obrigado. Que agradeço. Um abraço pra sua esposa, pra família. Obrigado. Valeu. É isso aí. Mais um participante no nosso Estranho no Ninho, Ralph Willy. Ralph RG, quem Willy. Ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Do também argentino, dançarino de cúmbia. Roberto Toca. Ele, Leonardo de Souza Oliveira. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Roberto Toca, que não ficou nada feliz com o ano tricolor. Oi? Não, desculpa, eu não queria falar disso agora. O programa foi divertido, mas o rapaz estava contando aqui que tentou cumprimentar o Benja uma hora, o Benja nem olhou na cara dele. Aí quando o Benja voltou do banheiro, o cara falou, sou judeu. O Benja parou na hora para conversar. Então pergunta para ele se isso é verdade, seu lixo. Não é verdade não. O Benja me cumprimentou lá fora. Te amo, Benja. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 no apoio de fitcamisetas.com.br? Leandro Neres de Carvalho. Boa, parabéns. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia, tá bom? Entre 9 da manhã e 5 da tarde. Um abraço para todo mundo. Amanhã tem mais Estádio 97 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia. Você merece, Extra é gol. Valeu, gente, até amanhã. Tchau, tchau. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show, 10 da noite. Energia. Seguinte, ó, pra começar o treino hoje, 20 voltas no campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com o Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eiplus.com.br/Itaucard e marque esse golaço. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3.337888 para capitais e regiões metropolitanas. Ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente.